time reserva. Meteu seis, então chupa bambu. Ai, pra lá seus gambá, só com juiz pra ganhar. Só dou moral quando for primordial. Chega 5:30, não bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Menina! Tá no ar, Estádio 97, aqui na Energia 97 FM, oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem! Também BV Financeira, crédito pra ajudar nas suas contas? Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Esser, construindo com valor. Pizza Hut, só Pizza Hut é Pizza Hut. E Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer, você merece o Extra Gol. Tá no ar, Estádio 97, aqui na Energia 97. Sejam bem-vindos, pessoal, sejam bem-vindos. Isso aí. Tudo bem, né? Tudo bem, seu Bento? Opa, tudo bom, boa tarde. Bento! Boa tarde pra todo mundo. Tudo certinho, hein, Bento? Tudo bem. Tô aqui, ó. Tô na área aqui, ó. Tá na área, isso aí. Meio bravo. Caiu, né? Na área. Tá bravo, seu Bento. Por quê? Ah, é. É bravo? Tem uns burros aí, né? Vamos lá. Velho. Burro. É burro. Burro. Burro. Certo. Como diz o Domênico, burro. Ok, vamos. Burro. Ó, Sombra. É. Se é o que eu tô pensando, bota burro com R pra cacete. Fala burro aí, Domênico. É burro, se fosse o que eu tô pensando. Ah. De ontem. Ah, a gente tava falando do Mota. É. Oh! Ah, o Mota não é burro. Eu? Não. Oh. Os caras na maldade com não, o Mota. Não, não, não, não. Eu pediria mais respeito, se é que eu posso, ao Mota, porque agora ele é uma senhora casada. Uma Sim. senhora casada. Respeito. Ah, Motinha, parabéns. Ah, obrigado. Motinha, agora ferrou, velho. Gente, hoje ele chorei vai jogar o jogo de branco. Tá louco? De branco, já sentou mais que... Antigamente tinha, né, RG? Antigamente a noiva casava de branco, porque era pura. Ó, né, tá vendo o que vocês estão fazendo? Agora, uma pessoa que tá escutando se for o programa... Isso, ninguém mais não, mas, é tá chorando horrores. Quem? Uma pessoa... Que tá escutando o programa ou chorando horrores. Porque até eu casei e ela não, né? É verdade. Pra ser enganado. Ah, é verdade. É verdade. Porque teve neguinho aí que mandou mensagem pra Imota. Por favor, não conta. Casar é pros fracos. Não conta. Casar não é pra qualquer um. Mas esse fim de semana eu descobri... Eu sei, mas tô focalizando você, mano. Mas esse fim de semana eu descobri... Que a namorada do mano também não quer casar. Então não tem pressão. Ah, não quer casar? Não. Parabéns. O time que tá ganhando no cimento. Papai com mamãe. Ô, Benja, para, vai. A mina faz. Ela vai em todos os casamentos. Ela escreve o nome dela na barra do vestido de todas as noivas. Não foi ela isso pega que... todos os buquês. Ô, Mota, não foi isso que rolou na resenha, não. Eu também não. Eu vou tirar minha namorada da casa dela, Sombra, pra passar necessidade comigo. Ah, isso é verdade. Tem razão. Tem razão. Bom pensamento. Tem razão. Essa é a minha metodologia que você também. Tirar ela, tem que ir pra um lugar melhor. Parabéns, mano. Não. Parabéns. Pra tirar ela do lugar da casa, você tem que levar pra um melhor. Não, peraí que eu ouvi uma... Então, por enquanto, não caça. Eu ouvi uma vozinha de fundo aí. Qual? Ouvi uma vozinha caipira de fundo falando o quê? Traíra pra caralho. Não, eu sou da mesma ideologia do... Obrigado, mesma ideologia. Do mano? Mesma ideologia do mano. Tirar de casa pra não dar... Música com dar ideologia. Da mesma estrutura. Eu entendeu? Quero uma pra viver. Cazuza. Nota do Cazuza. Tá aí, velho. 9. Olha isso aí, Bento. Vamos lá. Vamos ao Corinthians. Não pode chegar gente. Coringão, ninguém quer, velho. Vamos aí, mano. Ninguém Corinthians, quer, assim, Corinthians vamos joga aí, hoje, né? Vou te falar, tem mais gente hoje aqui no estúdio assistindo o programa que ontem Botafogo e América de Minas em Volta Redonda. 800 pagantes. Então, aqui ganhou. 883. O pior público do Brasil. E não teve promoção, compra um, ganha outro. E não deu certo. E comida não tem nada. Cara. Não, mas. Acabou, né? Corinthians aí. Falou, de manhã começou, o Corinthians foi atrás de todo mundo, né? Belão, Roger, Fernando Diniz. Mas agora à tarde o Corinthians, em nota oficial, disse que não foi atrás de ninguém. Não, mas isso aí é lenda. Ó, Belão, vai pagar de que foi rejeitado. O Corinthians não pode ver pintado de ouro no Parque São Jorge. Eu falei, Por quê? Quando ele dirigiu o Inter lá, que teve aquele jogo lá, Inter e Goiás, e o Corinthians e Grêmio, É, o Inter não fez questão nenhuma de vencer aquela partida lá, que era pra ferrar o Corinthians, né? E o Abelão declarou algumas coisas ali que desagradou boa parte da diretoria do Corinthians. Então o Abelão é persona, não, é persona não grata, né? Gente, eu falei esqueceu, só... o futebol do Dorival, Fernando Diniz. Eu falei só que ontem, Tem que esquecer. Que não tinha Abelão, que não tinha Eduardo Batista, que não ia atrás do Roger. Falou. Mas a imprensa tá dando que for atrás do Roger, sim. Vai falar, vou repetir o que eu falei ontem. Ontem eu liguei, o presidente, eu liguei pro Roberto de Andrade e ele falou, amanhã, Roberto, depois do jogo de Brasília, os caras vêm, que o Corinthians joga hoje com o Fluminense lá, e os caras vão se reunir. O Corinthians não ligou pra ninguém, o Corinthians não ligou pro Fernando Diniz, o Corinthians não ligou pro Eduardo Batista. Não tinha plano B. O que aconteceu foi o seguinte, Benja, que hoje de manhã o Roger, ele se reuniu com a diretoria do Grêmio, dizendo que ele tinha recebido uma proposta aí da diretoria do Corinthians. O presidente do Corinthians, ele desmentiu o fato, ele falou que não autorizou ninguém a negociar em nome dele. Ele falou que ele que vai conduzir as negociações aí a respeito do novo treinador. E o empresário do Roger que foi levar essa proposta lá pro Roger, que entrou em contato com a diretoria do Grêmio, dizendo que ele não sairia de lá. Mas, mano, você não acha que às vezes pode acontecer o seguinte? Ó, você convida o cara revela, fui convidado, mas ele não aceita. Aí o outro fala assim, ah, pra eu não dizer que eu tomei um fora, um não, eu digo que não convidei. Eu te digo outra versão. Quando um clube tá precisando de contratar jogador ou treinador, aparece um monte dos 10%. É, todo mundo quer negociar. Aparece um monte dos 10%. Lógico. Aparece um monte. Sim, entendi. Mas entendeu? O cara liga e fala, olha, eu tô ligando, quer. Mas os treinadores já não têm seus agentes. 10%. Roberto, os treinadores já não têm seus agentes? Tem, mas às vezes é um intermediário. Não é o treinador, não é do lado do Roger. É alguém que liga. Corinthians. Alguém X. O cara falou, ó, Roberto, intermediei o negócio aí, ó, já fiz uma ponte com o Roger. Quero 10% dessa, entendeu? Mas o Zé falou que acontece, lembra? Isso acontecia pra caramba, lógico. Que enchia o saco. Mas o RG, o Roberto, ele sempre foi uma pessoa muito sincera. Eu de vez em quando também converso com o Roberto aí também. Ele nunca, em todas as situações... nunca mentiu nada. Você se sente mais importante quando você fala com o presidente do clube? Não, muito isso não sou. Acabou, né, eu não ligo pra encher o saco também, Sombra. Eu não fico ligando lá pra, ô, Roberto, não sei o que. Você liga pra pedir graça. Por exemplo, às vezes é uma informação aí que eu vejo que tem um fundo ou que pode ter um fundo. Eu vou lá e falo, Roberto, é isso? Pra não ficar dando barrigada aqui, eu vou lá e já falo a real. Mas assim, não, então beleza, mas assim, esse fato de você ter um canal direto com a presidência... É, uma coisa diferenciada, né? Mas você não chega e olha pro Domênico e fala, nossa, ele nem fala com o Paulo Nobre. Não, muito pelo contrário. Então, o Roberto, ele sempre me pareceu um cara muito sincero, Sombra, em tudo que ele fez aí, tudo que ele falou. Inclusive, nós estávamos aqui no programa ontem, quando ele estava dando aquela declaração lá, a entrevista coletiva dele. Nervoso. E eu só tive a possibilidade de assistir depois. O Roberto foi perfeito, velho. Perfeito, contundente, meteu o pau na CBF e acho que é por aí mesmo, tem que ser assim. Mas aí que tá, Sombra, hoje, por isso que eu acho que seria contraditório da parte dele, RG número 2, meter o pau na CBF que não ligou pro Corinthians e tirou o Tite do Corinthians e fazer, teoricamente, o mesmo com o Grêmio, tá certo? Tirando o Roger lá de dentro do Grêmio, sem consultar o Grêmio a respeito da possibilidade. Então, o Roberto, nesse sentido, ele não seria incoerente. Até amanhã pode ser que aponte, talvez, uma situação em que o Corinthians vá atrás de um técnico contratado. Mas é o Roberto, ele precisa agir de acordo com o que ele pediu pra CBF. Mas só pra entender. Foi o que aconteceu. Mas só pra entender, mano. Aí que tá. Aí você tem que saber de quem que tá falando do UOL e se você acredita na pessoa que tá escrevendo aquilo. Mas é, não tô depreciando. Não sei nem quem é. Só tô colocando a situação da seguinte forma. Tá no blog do Rodrigo Matos, UOL. Eu prefiro acreditar na versão oficial do presidente do Corinthians. O repórter, ele deve ter as fontes dele. Mas eu ouvi do Roberto a mesma declaração que ele deu pro Benjamin, de que ele só começaria a pensar, ele falou, nomes existem, falou, mas não negociamos com ninguém e nem abrimos a possibilidade. Só começaremos a pensar a respeito de qualquer possibilidade a partir de amanhã, ou seja, sexta-feira de manhã, depois do jogo de hoje à noite contra o Fluminense. Mas, mano, eu prefiro acreditar na versão oficial do presidente. Eu tenho o maior respeito também pelo Roberto, inclusive cheguei a já fazer elogios aqui antes dele ser presidente do Corinthians. Agora, esse negócio de meter o pau na CBF, não tá muito jogando pra torcida, não, porque não tem que meter o pau na CBF. Todo mundo sabia que o Tite era a primeira opção. Não tem que meter o pau na CBF, porque se o Tite aceitou, tem que meter o pau na CBF. Mas é que o Corinthians é aliado da CBF, RG, você não tá entendendo a situação. Ele não tá aliado. Explica como que é isso, ser aliado da CBF. Tem alguns clubes que tem um bom relacionamento com a CBF. Tem alguns clubes que apoiam, por exemplo, a gestão atual da CBF. E quais são os benefícios disso? Que benefício, Sombra? Para de bobagem. Vocês ficam também pegando nos pontos de, ah, o Corinthians está sendo favorecido. Não é então, isso. Então pra que se apoiar? É político. É político. Tem clubes que às vezes aí são a favor e tem clubes que são contra. Isso é normal. Isso não quer dizer que você vai ser beneficiado ou não beneficiado por causa disso. Com relação aí ao que você perguntou, RG, o Roberto, ele tinha uma proximidade da CBF. Sempre quando o Corinthians precisou de alguma coisa, de contestar algum árbitro, ou quando o Corinthians precisou aí meter o pau em alguma coisa, o Corinthians sempre teve o apoio da CBF em pelo menos receber o presidente do Corinthians e ouvir a reivindicação, tá certo? Ou então a sugestão, ou então talvez aí a crítica. O Corinthians sempre teve portas abertas com relação ao relacionamento que ele tinha ali perante ao presidente da CBF. E o Roberto se sentiu traído pelo fato dele não ter sido comunicado, pelo menos, de que a CBF tinha interesse na contratação do Tite. E nisso ele tem razão. A mesma coisa, RG, eu tenho um bom relacionamento com você. Amanhã, por, sei lá, algum motivo, você quer comprar alguma coisa que me pertence. Mas o natural é você chegar em mim e perguntar. Não ultrapassar a barreira e talvez ir direto na coisa que eu tô vendendo, em hipótese. O que não estava à venda, porque essa comparação também foi ridícula, porque o Tite não estava à venda. Calma, mano. Mas se existisse um relacionamento, RG, de amizade sua para comigo, tá certo? Uhum. Você deveria chegar e comentar, falar, mano, como é que tá a situação assim, assim, assado? Vamos negociar, vamos conversar, ou pelo menos me comunicar que você tem interesse em determinada possibilidade, como a CBF tinha com relação ao Tite. Isso não foi feito, por isso que o Roberto agiu daquela forma, e eu acho que com razão, porque a partir do momento que você confia em uma parte, e aquela parte não te passa depois aí confiança, você começa a ficar puto. Quer dizer, a confiança é unilateral na relação? Não existe uma confiança e uma lealdade? A confiança é uma mulher ingrata que te beija, te enrola, te confiar na CBF, hein, mano? Não, mas é que tá, Matias, eu também acho, é ingenuidade a gente pensar que lealdade, confiança, ética prevaleça hoje no futebol. Mas o Roberto tinha isso, talvez com relação ao futebol. Então, tudo bem, eu entendo, mas o que me causa espanto é porque essa é uma prática que todos no futebol fazem, os clubes fazem. Ô, Benja, entendeu? Mas o seu amigo Walter Feldman diz que tentou falar com o Corinthians. É que você também não ouviu ontem o que eu falei. Que eu falei o seguinte. Eu já tinha falado ontem. Você fica mais do lado de quem? Do seu amigo Walter Feldman ou do seu amigo Roberto de Andrade? Quem mente? Ah, nesse caso... Você tá demorando muito, velho, pra responder. Nesse caso, eu confio muito mais no Roberto. Então, até porque o Walter, apesar de ser meu amigo há muitos anos, tá na CBF, né? Então a CBF, eu fico sempre com o pé atrás. O Roberto me disse, o Roberto me falou que depois das 4 horas, quando ele teve uma reunião com o Tite, e o Roberto estava chateado, parece que o Tite deve ter falado, olha, pô, e aí o Marco Paulo tentou, o pessoal da CBF tentou falar, depois... Diz que na terça-feira de manhã, a partir das 9h40, quando fechou o esquema. Aí, minha informação é outra, porque o Roberto falou pra mim que só foi comunicado que o Tite teria aceitado, na terça-feira... Aliás, das 9h40, a partir da quarta-feira, ontem, 9h40, é isso? Da manhã? Da manhã. Então, o Roberto disse pra mim que foi comunicado oficialmente pelo Tite apenas às 4 horas da tarde. E antes ninguém falou. O que eu acho é o seguinte, o Roberto também tá chateado, muito mais, porque talvez eu acho que o Roberto ainda tinha a esperança que o Tite não aceitaria. O Roberto estava convicto que o Tite não aceitaria. O Andrés, que eu não sei se ainda manda lá no Corinthians, falou que duvidava que ele ia. Então, o pessoal estava muito convicto que o Tite não aceitaria, cara. Quem tem mais poder, é o Andrés ou o Roberto? Então, quem tem poder, quem decide no Corinthians é o Roberto. É? O Roberto. O Andrés tem muita influência no estádio. E o Andrés faz parte lá do grupo deles do futebol, assim, com o Alessandro e tal. Mas quem manda é a mesma coisa. No São Paulo, que fala que o Leco não manda, quem manda é o Leco, gente. No Corinthians é igual, tô te falando, no Corinthians é igual. A parte do Leco não existe uma figura tão iminente, assim como tem no Corinthians, né, o Andrés? Porque morreu, que era o Juvenal. É. O problema do Aidar foi esse. Mas se o Juvenal fosse vivo, iam dizer que o Juvenal é que manda. Poderiam dizer, do mesmo jeito que com o Tirone e o Mustafa, falaram que quem mandava era o Mustafa, e não era o Tirone. Por isso que a administração do Palmeiras foi... Agora, você tem pessoas, no São Paulo você chama de cardeais. Você tem pessoas com uma experiência que você pega o telefone pra consultar, pra pedir uma orientação. Agora quem manda é o Roberto mesmo. E o Roberto ficou bem chateado, cara. Você vê que o Tite queria dirigir o time hoje e domingo contra o Botafogo, o Roberto falou não. Mas vamos fazer uma festa de despedida, né? Mas não domingo no... O Tite queria uma despedida lá domingo contra o Botafogo às 11 horas da manhã. Não vai ter. Ah, mas isso eu acho que poderia ocorrer, Benjamin. Mesmo o Tite não sendo mais o técnico do Corinthians... Pelo menos o Tite lá na arena aí, talvez como uma... Os caras ficaram puto com ele, né? Não, não ficaram puto, não. Acabou, hein? Acho que agora acabou, velho. Cacete, não ficaram. É, o Roberto, a única putice que ele tá mesmo aí é contra a CBF. Contra o Tite. Tite. Senão ele fazia uma festa, mano. Despedida. Não ficou. É que ele acha que não tem nexo, Domênico Gato. É ficar ainda estendendo essa história. Porque o que gerou o desgaste da diretoria do Corinthians foi com a CBF e a postura da CBF. Inclusive. Ah, sim, mas ele podia fazer uma despedida. Se ele não tá puto com o cara. Ele faz não, mas eu acho também que poderia porque ser feito. Porque ficou marcado a derrota do Palmeiras. Mas, ué, não, pelo contrário. Último jogo dele, como não, pelo contrário? Não, não, muito pelo contrário. Tite, daqui a pouco eu tenho certeza absoluta que voltará a ser comandante do Corinthians. Não, ele pode voltar, mas não estamos dizendo isso. Mas que ele ficou eu não acho que o motivo pelo qual não haverá despedida seja porque o Roberto tá puto com o Tite. Muito pelo contrário. Mas a diretoria do Corinthians optou por não fazer. Olha, mano, deixa eu falar uma coisa. Eu acho que ele ficou. Depois de ter assinado uma carta contra a CBF, endossando um movimento de reformulação no futebol brasileiro, depois de ter dito e negado convites da CBF, segundo dizem, depois de muita gente comentar que ele não dirigiria enquanto aquelas pessoas estivessem no comando, depois do Andrés falar duvido que ele vá, depois do próprio Roberto dizer duvido que ele vá e o cara foi, no mínimo uma decepção existe. Olha, Sombra, o Tite, com relação à postura dele em si, em aceitar esse convite, eu também acho, eu falei ontem aqui, eu achei que o Tite foi incoerente, porque eu não vi lá a grande mudança do 7-1 pra cá, tanto em termos administrativos, quanto em termos de condução do futebol brasileiro. Não vi, eu acho que continua a mesma coisa. Ele assinou um manifesto aí contra o Marco Paulo Del Nero. Não acho também que ele tenha mudado, talvez, aí de opinião, da época que ele assinou, que foi a coisa de 2 meses aí, ou 3 meses, pra cá. Não vi lá grande evolução enquanto humano do Marco Paulo Del Nero, para que o Tite pudesse rever o conceito dele a respeito disso. Mas é um direito que ele tem, tá certo? O Tite é grandinho, ele é maior de idade, eu não vou ficar aqui pautando a carreira do Tite. É o sonho da vida dele? Concordo, o Benjamin já expôs isso. Ah, mas é a vida do cara, é o sonho dele. Mas eu acho que o Tite, Sombra, assumindo a seleção brasileira hoje e lidando com essas pessoas que estão lá, ele tem muito mais a perder do que a ganhar. Mas é uma escolha de vida que ele fez. É, desejo sorte, não vou torcer contra o Tite jamais. Mas que eu acho que ele vai quebrar a cara, eu acho que ele vai. Sombra, você pelo seu feeling, vou perguntar pra todos na mesa aqui também. Ah, escolhe Bento... mais dois só. Não, não, a resposta é rápida. Você, o Bento, o Moto, o RG, o Domênico e o Benja, eu particularmente acho que ele não será o técnico da seleção brasileira na próxima Copa do Mundo. Pelo feeling de vocês. Se vocês tivessem que apostar, vocês acham que ele será? Olha, eu acho o seguinte, se a seleção se classificar, será. Agora, o que restou para a seleção são as eliminatórias. Sim. Tá certo? Se ela classificar, ele será. Óbvio. E, logicamente, ele não será se ela não se classificar. Não se classifica. Então, mano, eu entendo assim, há riscos de não se classificar. E então, consequentemente, ele não ir à Copa e não fazer mais parte da seleção brasileira. Agora, se classificar, eu acho que ele vai. Porque vão dizer, olha, peguei no meio do caminho, já tinha um pedaço andado da eliminatória. Sabe o que eu acho que não, Sombra? Eu acho que o Tite é o treinador da Copa do Mundo. Sim. Também não tem a menor condição de não ser. Não tem essa não. Quem, eu achava que não era o Mano Menezes. Sabe por quê, mano? Não tem mais agora uma Copa América, não tem mais nada no meio do caminho. Eu tô analisando o cenário geral. Por exemplo, RGO, o Neymar hoje é a principal referência da seleção brasileira. Sim. É um moleque infreável, tá certo? Pode ser pela idade, pode ser pelos milhões, pode ser por uma série de fatores, mas hoje o Neymar é um moleque que tá se perdendo, tá certo? Não vou dizer que ele vai virar um Jobson, não vou dizer que ele vai virar um Adriano, muito pelo contrário. Ele tem aí, teoricamente, talvez um pouco mais de discernimento, mas é um moleque que hoje, RG, ele tá aparecendo muito mais pelos fatos negativos do que pelos positivos, com relação à seleção brasileira. Tá certo? O Neymar nos momentos decisivos ele some, o Neymar nos momentos decisivos da seleção brasileira ele nunca tá presente, o Neymar em determinados momentos quando a seleção tá jogando e ele mesmo não estando lá, ele aparece de forma negativa, talvez com festas, de um com Tite. Posts, etc e tal, mas aí que tá, RG, eu acho que precisa muito mais do que um Tite. O Neymar, ele precisava de um cara dentro de campo que fosse mais que ele, tá certo? Aquele ídolo, aquela referência, aquele cara que dissesse, pegasse ele pelo pescoço e dissesse, moleque, baixa a bola. Baixa a bola que você tá se perdendo. Eu não sei se o Tite é esse cara. Eu vou discordar totalmente. Primeiro que também, quando o Dunga foi pra Copa 2010, todo mundo falou que o Dunga não seria o treinador da Copa e foi. O Dunga foi. Porque não tinha aparecido nada melhor, né? Então você deu uma resposta. Não, mas é verdade. Foi. É fato. Foi. Mas hoje, agora não tem nada melhor que o Tite. Segundo. Bem ou mal, vamos esquecer o resto. Levaram o melhor treinador do Brasil dos últimos anos. Levaram. Tá certo? Então, o Tite vai pra Copa, sim. O Tite vai. Não tem plano B, né? Não tem plano B. Na verdade, não existe outra maneira de não ir, a não ser se o Brasil não se classificar. Só se o Brasil se classificar. Saindo da... Dependendo, Sombra, se o Brasil estiver jogando mal, se numa dessa o Brasil se classificar numa repescagem, aí numa dessa o Cuca tá bem, aí o Cuca, ele vira o novo Tite. Não, deixa o Cuca lá. Não, mas é verdade, ele passa a virar o novo Tite. Mas duvido, hein, mano? Vira o novo Tite. Ah, esquece, mano. Mas olha, vou te falar, na maioria das vezes, independente da época... O Brasil se classificou para as Copas jogando mal futebol, sabia? Sim, 70 foi assim. Ah, mas isso é praxe, hein? É praxe. Mas é que tá assombrado. Diferente do cenário atual, o Brasil mesmo jogando mal em outras eliminatórias, o Brasil tinha referências em campo. Mas você só vê o lado seja Romário, relativo. Seja Ronaldo, seja Adriano, olha, seja Kaká, seja Ronaldo Gaúcho. Deixa eu falar igual pra você. Não, quando tô analisando tinha, o outro lado. Quando você tinha, então é que você só vê o lado ruim, eu nunca vi isso. Tem que fazer o papel de advogado do diabo. Não, você vive no país da Alice, no país das maravilhas. Deixa o Domênico em paz. Negócio seguinte, olha. Você não tem mais os talentos. Não. Antigamente quem resolvia não era treinador, era os talentos. E tem um aí que é boquiroto. Era os Ronaldos, era os Rivaldos, era esses caras todos aí, né? Sim. Hoje você não tem. Então você precisa ter um treinador... Já que você não tem o talento, os talentos individuais para fazer a diferença, você tem que ter um treinador, você vai montar um time. Faz esquema tático. Mais do que nunca vai ter que apelar pro conjunto, pro esquema. Mais do que nunca. Alguém aqui não dá pra questionar o Tite em relação a isso. De jeito nenhum. Ele não vai ter tempo pra treinar? Não vai ter tempo pra treinar. Porque não é clube de futebol, cara. Não tem jogador todo dia. Mas ele tem uma vantagem de ter lá 200 caras que jogam na Europa. O estilo de jogo do Tite é um padrão europeu. Time que marca forte, time que toca a bola. Pode falar? Eu acho que a gente tem tudo pra dar certo, por que não? Eu torço pra isso. Tem eu tudo não torce pra... nada, eu torço. Não, você não torce, não. Você quer dizer, você não torce, não. Não torce, não. Não torce, não. Sei. Torço, cara. Não tá torcendo porra nenhuma. Isso vai passar muito pela competência dele. Mas também há elementos que possam dizer que pode não dar certo. Porque hoje em dia, treinar... Que seleção brasileira não tem tempo pra treinar. Esse é o grande problema. Então. Seleção brasileira se encontra no aeroporto. Às vezes nem no aeroporto, porque tem sempre alguns que vão pra balada antes de chegar pro treino. Né? E se vocês acham que vai ser o jogador de confiança do Tite? Ele tem jogadores que jogam no Barcelona, ele tem jogador que joga no Real Madrid, ele tem jogador que joga em todos esses clubes da Europa que toca bola. Mas ele vai priorizar o que trabalha e obedece. Ele vai priorizar o que tem consciência coletiva. Às vezes pode ser que a gente ouça falar de craques e fala: ih, esse cara não vai, porque talvez ele não veja compromisso coletivo. Sombra. Os caras não morriam de amores pelo Dunga. Não morriam de amores pelo Dom. Renato Augusto coisa... vai pra Copa. Técnico é que nem coordenador de rádio, ninguém gosta. Os caras não iam muito com a cara do Dunga, não. Não morria. E o Neymar é um deles. Vai chegar o Tite, a boleirada se fala, entendeu? Sabe como é que é o esquema dele, né? E aí, tá precisando de ferramentas? Tô. Opa, tá precisando... A Serrote? Eu quero fazer aquela mágica com mota. Ai, nossa. Sabe aquela da caixa? Se der errado. Tá procurando... Quem que vai estar com o Serrote? Quem vai estar dentro da caixa? O Mota. Então quem vai se ferrar? O Mota. Então se der errado... Mota morre. Então, o que eu tenho a ver com isso? Nada. Tô tranquilo, é aquele tô do Kenny. Você tá procurando ferramentas? Vai na Dutra Máquinas. Tá procurando o melhor preço? Vai na Dutra Máquinas. Lá é o paraíso das ferramentas. Na Dutra Máquinas, você encontra a linha completa de ferramentas para construção, automotivas, jardinagem, limpeza, marcenaria, manutenção e muitas outras linhas. Tem para todo mundo e para todos os bolsos. É a mais completa loja de máquinas e ferramentas do Brasil. São mais de 30 mil itens e das melhores marcas. E falando em melhores marcas, você encontra a nova linha de ferramentas elétricas da Stanley. Ideal para você que procura uma ferramenta resistente, precisa, confortável e muito segura. A Stanley, mundialmente conhecida por suas ferramentas manuais, também conta com a linha de ferramentas elétricas, como furadeiras, serras, marteletes e lixadeiras. Para os profissionais mais exigentes, é a única do mercado nessa categoria com 2 anos de garantia. E você encontra a linha completa da Stanley com ótimos preços no site dutramáquinas.com.br, com entrega garantida para todo o Brasil e parcelamento em até 10 vezes. 10 vezes! São mais de 1 milhão de pedidos entregues e clientes satisfeitos. Não se esqueça, ferramentas e máquinas é na Dutra Máquinas. A propósito, quem entrar no ar ao vivo e disser Black & Decker e Dutra Máquinas, a jogada certa quando o assunto é ferramenta, concorre no final do programa a uma mochila da Dutra Máquinas. Muito bom, legal demais. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM, também no oferecimento da BV Financeira. Amigão, não deixe para depois o que você tá querendo fazer agora, hein? A BV Financeira tem a solução de crédito que ajuda você a realizar. Olha, você pode até ter duas vezes a sua renda em crédito com até 24 parcelas fixas. Além dessas vantagens, você pode usar o crédito como bem entender, sem precisar justificar ou comprovar a utilização. Agora, se você possui um veículo quitado no seu nome e precisa de dinheiro na mão, você pode aproveitar o crédito pessoal garantia, que oferece crédito de até 70% do valor do seu veículo em até 48 meses para pagar. Então, use da forma que quiser, seja para reformar a casa, fazer um curso ou até mesmo uma viagem. É só ligar 3003-7888, 3003-7888, ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas se liga, hein? Antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É isso aí, é BV! É isso aí, Narigudo. Estádio 97 também tem oferecimento de HDI Seguros. É de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Em nome da Esser, construindo com valor, de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Ó, quem ligar e disser só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Também oferecimento de impermeabilizantes Recubre Plast, máxima proteção para toda a sua casa. E aí, Bento? Bah, vamos aos Santos. Oh, antes de ir ao Santos, viu, seu Bento? Fala aí, mano. Hoje, se estivesse vivo, o Tupac faria 45 anos. Novo ainda, hein? Hoje. Caramba, tadinho, ele né, morreu muito novo, né? Morreu com 26. 26? E de causas naturais, né, cara? Causas naturais? Causas naturais de um tiro. Tupac é o maior rapper de todos os tempos. Andava com coisa ruim nisso, né? Não, eu não ponho como o Pelé. Eu não ponho como o Pelé do rap. Eu ponho. Pra mim, Tupac era o Pelé do rap. Você não pode falar que é o Pelé se teve tanto cara bom lá atrás. Mas era bandido? Mas eu não falei que... Não, é bonzinho. Mas eu não falei que não tinha mais outros caras bons, mas o Tupac pra mim é o melhor. Der Mama é a melhor música. Imagina, ele tropeçou, bateu a cabeça e morreu, gente. Der Mama é bastante. Bonzinho. Ou mais ou me. Diga, seu Bento. Voltou selecionáveis. Esse cara falando do Tupac maior Vanilla Ice. Quem falou isso aí? Eu? É. O Benjamin, olha, o Benjamin fica, jamais Benjamin fica pagando isso de rapper, etc. É, modinha. É o Vanilla Ice do rap. Você lembra do Vanilla Ice? Vanilla Ice era uma farsa. Era tudo de rapper, mas eu gosto de rap pra caramba e conheço. Branquelo metido a rapper. O Beast Boys também, eram 3 Branquelos fazer um sucesso. Aquele clipe lá do... O Casey do Sunshine Band, não era? Era uma banda black. Third The Bass lá, que dá uma tacada. O Beast Boys não eram 3 Branquelos? E 3 judeus ainda. 3 judeus? Sim. E bons, hein? Bons, hein? E o que importa isso? E Malcolm McLaren era o quê? Branco. Agora, o Tupac é o maior de todos. Seguido de Notorious B.I.G. Em terceiro, Dr. Dre. Em quarto, Snoop Dogg. O Benji, ele faz Dr. Dre, que hoje é bilionário. Dele. Hã? Dr. Dre, que hoje é bilionário. Mas não tô discutindo aqui conta bancária. Mas pra você é importante. Lógico que é. Eu tô falando de música. O senhor não colocar o Jay-Z. O Jay-Z pra mim não entra no nível desses caras. Só se for de dinheiro. Mas de música não. Ele é um bom produtor, né? Cara fantástico. Mas de rap. Ele lançou um monte de. Tem o Jay-Z? É. É um monstro, velho. Você tá louco. Que isso? Eu falei que é ruim, mas eu não coloco no patamar desses caras aí. Eu gosto do William. Quem? William. William. Não é. Legal, velho. Ele é rapper, mas não é igual. Produtor de música pop. Que é isso? Mas vamos. E aí, seu Bento? Mas é bom também o Will AM. É bom. Com selecionáveis em campo ontem, Gabigol, Vitor Bueno resolveu a parada. Olha, tem pessoas mandando beijinho pro mano, hein? Tem? A Mandinha, mano. É uma loira, hein? Mandita. É loira, hein? E a gente sabe que o mano gosta de loira. Mandinha tá na. Você pegou morena, mano? O mano pendurou a chuteira muito cedo. Mano? Falei pra ele. O mano tá noivando. Eu sei, mas tô perguntando pra ele. Você já pegou alguma morena? Já, Motinha. Porque, ó, eu abri o book da Ford Models, velho. Já era da primeira até a última página, velho. Eita, nós. Você parou o modelo, velho. Foi que nem o Van Basten, parou muito cedo, velho. Se aposentou. Mas e aí, Sabino? Achei a pessoa certa, velho. Tá aí, tá bom, né? Mas vamos deixar os jovens de lado agora. Vamos falar e pra vocês. E aí, Sabino? Aí, Benjamin, gostou dessa, hein, Benjamin? Que não, 2-0, G4, 13 pontos. Entendeu? Os caras em campo é outra coisa, né? Realmente com o Lucas Lima, o Gabigol. É, mas é Gabigol, com os caras em campo e sem os caras em campo. Porque o Santos veio bem sem os selecionados. Veio. Né? Tanto é que tá aí. É, quando todos diziam que ia acabar, como sempre, tá aí, quarto lugar. Não interessa por quanto tempo, mas estamos lá. E com aquela zaga, né? Então vou ter o prazer de dizer hoje o que todos dizem. Se acaba hoje... Acaba em quarto. Tá na Libertadores. Vamos disputar em algum lugar essa porra dessa Libertadores. Eu não sei aonde, mas nós vamos. No céu, no céu. Se acaba hoje, né? Então é o seguinte, parabéns ao Santos aí. Essa dupla de zaga tá aí, né? O Gustavo Henrique, o Luiz Felipe. Olha. Parece que o Gustavo Henrique jogando pelo lado de onde jogava o David Braz ali pela esquerda, se achou, né? Então, formaram. Pena que perdeu, né? Já tô a porra do Gustavo Henrique, essa mania desses botes que ele dá, já tomou o cartão e tá fora do próximo jogo. Bote. Segundo informações, não conta que o Bayern estaria atrás do Gustavo Henrique. Porra, mas já? Tá vendo? Porra, meu. Que coisa. É que é um zagueirão alto, né? Os caras espadaúdo, gostam, né? É, os caras gostam de zagueiro alto. Quem sempre falou bem do Gustavo Henrique aqui? RG. Você falou assim. Até quando ele tava machucado, falou: "Ê, tricolor, vê o contrato desse cara." Ah, você falou e eu sempre defendi, sim. Fiz as críticas. Você criticou muito o Gustavo Henrique. Mas defendi. Dizia que era um garoto que tem potencial, é novo, né? Que na zaga, você com 19, 20 anos, você paga um preço pela imaturidade. Mas é um bom jogador, sim. E tá provando dizem que isso. A oferta pode chegar a 10 milhões de euros. Pô, vende. Nossa, 10 milhões de euros. Pô, vergonha. Isso. Para de falar, ó. Que mais, gente? Conversando com o Mano, que falou do ar. Não tá nem vazando. É isso aí, Sombra. Tá bom. Vamos comendo pela beirada. Ô, Sombra. Acabou agora no Stade de France. Alemanha 0, Polônia 0. Fizeram um joguinho de. Então, pinguim errou. É. Tem um pinguim agora. Nossa. Tem um pinguim. Ah, clássico, esse é um clássico. Tem um pinguim que falou que a Alemanha ia ganhar o jogo. É igual o polvo lá do. É, polvo. Olha o adversário e acha que. Né? Ele olhou pra lá e viu lá. É um autêntico clássico da família Bach. Então, Polônia e Alemanha. Meu pai de um lado que era alemão. Então, 0-0. Minha mãe polonesa que era de outro. Triste. Não, 0-0, ô Benja, jogo morno. Todo mundo fica o primeiro e segundo do grupo, segue o jogo em frente. Quando convém. Certo? Só tricolor? É a primeira vez na história do rádio, Dodô, que um cara que é o imitador imita quem é imitado, imitando o outro que é imitador. Nossa, eu nunca vi isso. Se é o Ganso, se não fosse o Ganso, ontem... E quem fez o gol foi o Caleri, o primeiro. Mas o Ganso mudou o jogo. Melhora muito, né? Putz, mudou muito. Fala aí do tricolor? Tricolor. Voltou o Caleri. Meteu o gol. E o Lugano também fez gol. O jogo não foi tão fácil assim. Eu estava acompanhando. Tempo. Nossa, foi horrível. O primeiro tempo de São Paulo foi assustador. Aí teve lá apagão. Tomou um sufoco, né? E o hino? Apagou o time, apagou o estádio. Não acompanhei esse. O hino só tinha o time de São Paulo em campo, porque o Vitória atrasou. Ah, é? E pegaram as manifestações ontem. Pô, foi um inferno lá. Cenas aí, pede pro Sérgio Lobo. Sérgio Lobo. Louco. Manifestação. Sérgio Lobo. É louco, não é lobo. Eu falei brincando. E pra ele voltar, né? Porque o São Paulo tava em campo ontem, o juiz, e não tinha o time do lado. Não pagaram a conta, cortaram a luz. E rolou um showzinho, pro W.O. Entenda que é sacanagem, já tiver ter perdido por W.O. o seu Vitória. É. Porque acho que time que não honra o hino nacional não pode ganhar ponto no jogo. É, mas tudo bem, já começaram prejudicando a gente por aí, entendeu? Brincadeira, agora te falar, a partida do São Paulo ontem foi horrorosa e é compreensível. São Paulo começou o jogo sem ter o Ganso, sem ter o Michel Bastos, sem ter o Mina lá atrás esquerda, sem ter o Hudson, que é o volante, sem o Kelvin. Ou seja, o São Paulo ele começou a partida sem vários dos seus melhores jogadores, sem cinco jogadores pelo menos. E como eu repito, o São Paulo tem um time de 1 a 12. O São Paulo tem 11, um time bom. Bom, com possibilidade até de ganhar Libertadores da América. Sim. Para jogar um campeonato brasileiro, o São Paulo não tem um elenco bom. Não tem. O São Paulo tem 11, 12 jogadores. Se perder o Maicon, aí a coisa engrossa. Aí o São Paulo passa a ter menos do que isso. Então, para jogar uma Libertadores, entendam a diferença. Como assim? Mas dá para ganhar Libertadores e é difícil ganhar o brasileiro? É verdade. Para ganhar Libertadores, você não precisa ter um grande elenco. É tiro curto, né? Você precisa ter ali a maioria dos seus jogadores à disposição. Naquele dia do jogo. Exatamente. Com dois jogos. A coisa se resolve de maneira muito diferente. Agora, o São Paulo, sem os melhores, sem Michel Bastos, sem Ganso, sem o Kelvin, gente, é o meio de campo, né? É o meio de campo. É o que faz a bola chegar ao ataque, é o que dá a primeira proteção, é o que combate. É horroroso, é horroroso. Mas tudo bem, não seria rebaixado, mas também não chegaria a lugar nenhum. Então, atenção, São Paulo precisa reforçar o time. Já tem o Cueva, que vai fazer, pode ser um reserva melhor, em tese, por uma falta de um Michel Bastos. Porque o Centurion, gente, meu Deus do céu. Tadinho. O cara é titular, Sombra. Hã? Acho que esse cara é titular. Não, o Centurion não é. Não, o Cueva. Ah, com certeza. É, o cara cai como titular. Vem chegar. O Centu ficou putinho ontem. É, aí o Patô falou assim: eu gosto. Os caras foram criar polêmica, né? Pô, mas o cara saiu. Eu queria que o Centurion, na verdade, ele chegasse e desse uma rasteira no Patô. Que é pra não ter jeito de pra não jogar? Não, pra não jogar. Não jogar. É ruim demais o Centurion. Ah, aquele jogo foi uma exceção. Foi uma exceção. Aquele jogo foi uma exceção. E ó, ô Jefinho, diz o seguinte: que o São Paulo tá trabalhando aí, né? Realmente está consultando muitos times aí atrás de zagueiro. Olha, eles não estão contando com o Maicon no pacote, São não. São Paulo precisa contratar zagueiro de qualquer jeito. Se sair o Maicon, precisa de mais um zagueiro. Se não sair o Maicon, precisa... de qualquer jeito. Precisa de zagueiro. Precisa e um atacante. Precisa de centroavante. Centroavante. Sim. Precisa de centroavante. São Paulo também está atrás. É o precisa. Então, a prioridade do São Pelos Paulo. Pelos lados do campo, acho que a coisa agora melhora com a contratação do Cueva. Pra volante, acho que o São Paulo tem um número razoável. Me preocupa muito o São Paulo não ter um reserva pro Ganso. Me preocupa muito. Era o Lucas, né? Eu também não vejo o Lucas como reserva. Olha, na boa, olha, assim. Tudo bem, agora vamos me crucificar. De bom mesmo da base de São Paulo, que ele pode dizer que veio da base que é bom, é o João Schmidt. O resto é tudo promessa. Dizer que amanhã, se o Ganso não jogar, o Lucas Fernandes vai substituir a altura? Perdão, gente. Perdão. Mas nem perto da meia altura. O Lucas é o novo Raí. O Lucas, veja bem, tem uma diferença tão grande entre ser promissor na base e ser uma realidade num time profissional. É muito distante isso. O Lucas Fernandes, me desculpe, perdão. Não estou dizendo que ele não pode vir a ser um bom jogador, mas hoje ele é muito mais um nome propalado pela torcida do que uma realidade. Não vamos dizer que ele fez alguma grande partida jogando no time titular. Tudo bem, vocês podem dizer que tem o direito de dizer. Eu não concordo. Mas acho que ainda tem tempo para a gente ver isso. Né? E o Lucas, inclusive, mesmo porque ele vai operar o ligamento e só volta o ano que vem. Meses. Então já não tem nem esse aí. E o... Para mim, o único hoje que você fala da base é bom, da base... João Schmidt. Esse é classudo, o Auro, todas as chances que teve, foi uma vergonha. Entendo, velho. E nego ontem falando assim, mas olha, porque ele escala na posição errada. Muricy, Osório e Balsa já determinaram que ele não serve pra lateral direita. Será que esses três não sabem porra nenhuma? É difícil, né? Então, olha, São Paulo precisa de um bom reserva pro Ganso, precisa, porque precisa. Eu não vou nem falar da lateral esquerda, porque esse Matheus Reis aí também era promessa da base. Até agora, pra mim, ele mostrou ser um jogador muito fraco. E domingo estreia um novo, né? É o Arthur. É. Então, pra mim, hoje, ó, reserva efetivo da... também. A base de São Paulo, ela é mais falada do que vem revelando de verdade, hein? Ô, seu Bento, tô ajudando o seu Bento aqui. Aí, São Paulo e Santos acabaram de fazer um acordo. O turno e retorno será no Pacaembu. Tá fechado esse acordo? Tá fechado. Foi selado há pouca tempo. Acho legal, porque sempre que São Paulo vai na Vila toma pau, então é melhor não ir no Pacaembu. É verdade? E só joga lá, né? Como a gente sempre fala. Joga lá? É, ficou bom, né? Exatamente. Eu gostei. Vamos lá. 8. Então tá bom. Bom, aí o São Paulo, quando entrou com os caras que jogam mais bola, melhorou o futebol. Sim, e acabou ganhando de 2-0. É. Mas aí, nada mais a acrescentar. São Paulo, que ainda, diante das circunstâncias aí pelas desfalques, tá bem. Sexto lugar na tabela, 13 pontos. Muito bom. Tá legal. Muito desfalques. What the fuck now, Palmeiras! Ah, Palmeiras! Xixi. Ô, Domérico. Ah. Palmeira, ontem. Fala de nós aí. Fala de vocês, né? Nós. Ah, hoje não é você, é, né? Não, é nós, é nós. É líder, por enquanto é líder. É. Como disse o Jorge, se acabasse o campeonato hoje, ué. Exato. Ué, não interessa. É, tá certo. Como diz o Mano, de vez em quando. O Palmeira hoje tá vindo bem, né? Ah. Até a torcida, mais uma vez, fez o favor de ajudar o time. Né? Não são todos, mas infelizmente ontem, no finalzinho do jogo, sabe que não pode sinalizador, é proibido. Aos 44 começaram a acender lá os sinalizadores. Aí o juiz meteu 6 e o Palmeiras tomou o gol aos 50. Entendeu? Um jogo que até os 47, né? Tava na placa já do quarto árbitro, olha aquela placa, 47. E detalhe, né? É que já vem acontecendo um tempo também. Eu nem chororô seu, né? Que eu nem sou palmeirense pra falar isso. Mas terceiro jogo. Impedido, cara, terceiro, né? Jogo, já que o Palmeiras é prejudicado. O gol também tava. Tinham 2 impedidos ontem na hora do gol. Né, o Bandeira não deu, e aí o Leandro. O Leandro, hein? O Leandro que acabou, hein? Fazendo. Isso aí, Domênio. Eita. Palmeiras segue líder. Hoje o Cuca pediu atacante, porque o Alexandro praticamente. Tá um mês e talvez mais. É. O Barrios não dá pra contar. É líder que... até acabar o velho Chico. É. Exatamente. Diz o meu amigo Silvio aqui, um abraço pro Silvio. Porque o Inter joga com o Flu, né? O Barrios, a gente não sabe, joga e fica 30 fora. Né? E tem só o Cristaldo, que entrou ontem com uma estrela, entrou, fez o gol ontem no segundo tempo. É isso aí do Palmeiras. Você falou quase tudo, seu Bento. Palmeiras. Oh, foi bem, sim. Ah, foi bem? Oh, obrigado. Só vai bem, seu Bento. Oh, obrigado. Vai bem. O time do Palmeiras jogou bem ontem. O estádio, como o Mano disse antes do jogo pra mim aqui, que o. Olha aí, tá mostrando aí. Quem tá acessando 97fm.com.br/estúdio ao vivo tá vendo e visualizando o gramado que é. Que horroroso, velho. Um pasto. Péssimo gramado. O Mano já tinha alertado que a gente ia jogar num lugar. Site, olha lá. Véio. Olha lá, mano. Vergonhoso, deixarem. Cheio de areia, o cacete. Deixarem jogar, né? Ah, mas é o estado dos caras. Ah, mas não pode, velho. Interdito. É, algumas coisas a serem levadas em conta. O time jogou bem, o time teve. O que eu gosto de ver no time do Palmeiras e no time do Cuca. Que o Palmeiras está trocando passes, que é uma coisa inacreditável, muito legal. Muito legal. Foram, sei lá, mais de 300 passes e o Palmeiras errou pouquíssimos passes. Teve uma hora do jogo, eu não sei se foi até o final do jogo, 65% de posse de bola lá no campo adversário. Jogou bem, fora de casa, e só não ganhou, no meu ponto de vista, por 2 fatores. Primeiro fator é a torcida do Palmeiras, que ontem esteve presente lá no estádio do Couto Pereira. Ah, pra que vai acender a porra do refletor? Sinalizador. Desculpa, o refletor não. O sinalizador. Por que não pega o sinalizador e enfia e acende? Não, Domingo. Na choba. Caramba, vai dar um efeito muito louco, né, Mota? Ele vai, é legal. Pelo menos ele não faz fumaça. Eu nunca experimentei, velho. Eu nunca experimentei, velho. É vagalume agora, é vagalume. Todo mundo faz assim. Vai virar um vagalume. Todo mundo brincando de dragão. Vagalume agora. O cidadão, esses alguns que estavam lá acendendo lá, vocês prejudicaram o time do Palmeiras, sim. Porque o time do Palmeiras estava concentrado, ia jogar lá, porque ele era os 43, 44 que parou o jogo com o sinalizador. Tinha mais os 2, ou 1,5, RG, ou 1, por aí, mais ou menos, por 43,5, por aí. Tinha 1 minuto e meio e mais 3 de acréscimo, ia dar uns 4 minutos. Ia dar uns, até 48 ia o jogo, tá? Até 48 ou 49, se desse 4, sei lá. Tem juiz que dá 3, tem juiz que dá 4 e tal. O Palmeiras estava concentrado, ele parou o jogo. 3. O jogo foi até os 47 e fumaça, parado. E aí o treinador conversou com os jogadores, o treinador do Curitiba conversou, remanejou o time e tal. E o Palmeiras deu uma acomodada, pensou que o jogo tinha ganho. Então foi prejudicial, sim, a parada do sinalizador. Ele tirou sinalizador, o Guedes e colocou o Edu Dracena. Exatamente. Não, mas já tinha feito essa substituição, né? Pra cozinhar o galo, né? Pra cozinhar o galo, tava aquela coisa toda, mano. Mas aí, o time, ele perdeu o foco, cara. Ele tava focado pra... Ah, dá uma desvirtuada. Dá. Infelizmente, por culpa da torcida e também, mais culpa ainda, do Bandeira, que tem 2 negros impedidos lá. É só olhar o lance do gol. Tem dois caras impedidos. E aí o cara toca pra trás o que tá impedido. E aí o jogador, o Leandro, que foi jogador do Palmeiras e não fazia gol de jeito nenhum, não é? Fez um golaço. Aí o desgraçado contra o time do Palmeiras vai lá e faz um golaço. E aí acabou acontecendo que o Palmeiras, no meu ponto de vista, perdeu dois pontos. Deixou de ganhar dois pontos que podem fazer falta no final da competição, mano. Porque o time do Curitiba, no meu ponto de vista, ontem, vendo o jogo, e é a primeira vez que eu vejo esse time do Curitiba e não preciso ver mais. É fraco. Mas é um time muito fraco. Vai cair. Ele luta pra ficar na primeira divisão. É por isso que eu falei pra você ontem, Domênico, que nessa sequência que o Palmeiras tinha aí, Curitiba, Santa Cruz e América, o Palmeiras ele tinha a obrigação de fazer 9 pontos. Porque o Corinthians já jogou com o Curitiba e eu sei o quanto é ruim. É ruim, mano. Apesar do Corinthians ter virado no final, mas o Corinthians espancou o Curitiba o jogo inteiro. Exatamente. É fraco, mano. É fraco. Você tem razão, toda razão. O Palmeiras perdeu 2 pontos. Mas, se você for analisar naquele ponto de vista que eu venho discutindo com vocês o tempo todo, que o time tem que fazer 2 pontos por jogo, o resultado foi bom. Se você for ver, não analisando o que aconteceu no jogo, RG, falando assim, você não assistiu o jogo e viu lá um empate fora de casa. Beleza. Um empate fora de casa e tal. E desde que faça a sua lição de casa contra Santa Cruz. Tem que ganhar, né? E contra o América, que tem que ganhar dos caras. Porque os caras são fracos, tem que ganhar o jogo. Se fizer a lição de casa, ele faz aqueles 7 pontos que eu falei pra você, mano. Tem que fazer 7 pontos. Então, é um jogo fora e 2 dentro. Tem que fazer 7 pontos pra ficar naquela margem dos dois. Aliás, fica até um pouco além, né? Disso aí, porque também joga 2 em casa. Depois vai jogar fora 2, acho que 2 fora, né? Agora, a partir de agora é 2 em casa e 2 fora. Né? Não, é geralmente intercalada. De vez em quando você pega 2 aqui, 2 fora. Depois fica uma lá, uma cá. Bom, enfim. E por culpa dessa cambada que teve lá ontem, vocês conseguiram prejudicar o time do Palmeiras. A exemplo do que aconteceu contra o Flamengo, que uma cambada foi lá brigar, vocês estão mais propensos a ir brigar do que torcer pro time do Palmeiras? É incrível isso, cara. O time quando tá bem, jogando um futebol legal, bacana. Quem assistiu o jogo do Palmeiras tá vendo o que eu tô falando. Jogaram contra. Tá jogando bola. O time do Palmeiras, mano, tá jogando bola. Sim, o time do Palmeiras é bom. Agora, a torcida tá estragando. Não é possível, velho. Eu vou discordar desse sentido. Eu só não vou falar a torcida porque eu não quero falar na maioria, sim numa minoria. É uma minoria de caras que vão lá pra atrapalhar o espetáculo. Mas, ô Domênico, com relação ao que tá sendo colocado hoje na mídia a respeito do resultado do jogo do Palmeiras, eu vou contrariar o que tá sendo dito. Estão colocando aí, talvez, aí como principal culpada, e talvez pelo fato do Palmeiras ter empatado o jogo aí, a torcida. Mas eu acho que, primeiro, o principal responsável pelo Palmeiras não ter ganhado lá foi o árbitro. Porque o Bandeirinha não viu aquele impedimento lá, porque o cara tá cego, mano. Na boa. Já tem que partir desse princípio. O segundo gol tá impedido, velho. Tá impedido. Eu acho que esse é o principal ponto. Não deu, né? Não, mas é que tá. Esse é o principal ponto, o erro da arbitragem. Com relação aos sinalizadores, Domênico, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Vamos lá. Com relação ao que você falou do jogo do Flamengo, ali eu concordo plenamente. Os imbecis que foram lá pra brigar, pra se matar, pra se digladiarem lá, estão errados, óbvio que estão. Isso aí retardou o início da partida ali, e isso vai gerar uma consequência pro Palmeiras e pro Flamengo. Apesar dos dois terem conseguido o efeito suspensivo, o Palmeiras possivelmente vai ter que pagar lá na frente a esse jogo aí, quando for jogado no pleno. Então o Palmeiras vai ser... Vai deixar ele ganhar uns 2, 3 milhões. Vai ser punido. A menos que absolvam aí também no julgamento do pleno, não aconteça nada. Mas até segunda ordem aí pode ser que aconteça uma punição pro Palmeiras. Naquele jogo, Domenico Gatto, a torcida foi ridícula. O comportamento tanto de uma quanto de outra. Eu acho que ninguém tem que ir pro estádio pra brigar. Mas com relação ao sinalizador, Domenico, aí eu vou confrontar essa ideia. Porque você é um cara que não quer que pare o jogo, você já falou isso. Não, mas é que tá, Domênico. A gente tem que bater nessa tecla, porque não adianta começar a responsabilizar a torcida. Ah, mas é um absurdo, tá na regra, tem que cumprir. Não, porque muitas vezes quando você quer mudar alguma coisa, você precisa afrontar. Você precisa bater de frente. Ah, não ligar, não. Mas sabe que o juiz vai parar o jogo. Domênico, aí que tá, tem que fazer isso daí pra mostrar o quanto é ridícula essa determinação. Porque, Domênico, na boa... Vai parar o jogo de novo. Mas deixa eu falar, você vai entender. Domênico, é absurdo pensar... que o torcedor tem nas mãos dele o direito de interromper a partida. E tá tendo, mano. Aí que tá, é isso que eu tô falando, é por isso que eu tô batendo errado, nessa tecla. Também acho errado. Só pra concluir, o negócio é o seguinte, eu entendo, Domênico Gatto, que não tem que partir do torcedor uma paralisação técnica. Imagina lá, eu na Arena Corinthians, Corinthians e Boca, final da Libertadores, o empate do Boca, o Corinthians tá ganhando de 1-0. O Boca lá, 43 segundo tempo, o Boca martelando. O goleiro lá, o Walter, fez 18 defesas difíceis, E não tem como parar o jogo, porque o Corinthians não pode mais picar o jogo por causa de substituição. O Corinthians já fez as três, etc e tal. Eu tenho um sinalizador, que eu faço? Eu acendo. Aí para o jogo. Acendo o sinalizador e eu parei o jogo. Eu esfriei o jogo. Tá errado. Tá errado. Eu também acho. O torcedor não pode ter esse direito, Domênico Gato. Por mais que tenha sido a torcida do Palmeiras que, teoricamente, prejudicou o clube ontem, não influenciou em absolutamente nada. Não tinha fumaça no gramado. Esse tipo de determinação, na minha opinião, é escrota, véio. É ridículo. É ridículo. Parou, mano, porque da mesma forma que o Palmeiras, teoricamente, foi prejudicado pela própria torcida, amanhã o Palmeiras pode ser beneficiado, quando o Palmeiras estiver sofrendo uma pressão, e o torcedor na arquibancada acendeu o sinalizador. Aí você esfria o jogo do adversário, porque, ai, não pode sinalizador lá. Então é por isso, Domênico Gato, que tem que acender o sinalizador, porque se ficar na discussão, só naquele tribunalzinho, daquele monte de engravatado, vai continuar a proibição. E o que é ridículo, aquele tipo de sinalizador é inofensivo, não mata ninguém. O que mata é aquele sinalizador que aquele idiota da torcida do Corinthians jogou na cabeça do boliviano lá, do menino boliviano, Kevin Espada. Aquilo ali é um foguete, velho. Aquilo ali, se pegar no peito de alguém, é capaz de atravessar a pessoa. Aquilo ali é um sinalizador marítimo, é diferente desse sinalizador de estádio, que dá um efeito bonito pra cacete e muda um pouco. A beleza fica bonita. Mas é que tá, e muda um pouco, Domênico, aquele conceito de arquibancada cinza, cor de cimento, que a gente tem no futebol brasileiro. É tosco. Esse sinalizador não faz mal pra ninguém. Mas uma coisa você interromper, partida, mas mano, é que entendeu? Tá. Mas tem que continuar afrontando e acendendo o sinalizador, sim, Domênico. Sabe por quê? Porque os caras vão ver o quanto é ridícula essa paralisação e isso vai picar demais o jogo. Vão falar, opa, gente, vamos mudar esse tipo de conceito, porque isso daqui tá acontecendo todo jogo e tá tendo 20 minutos de atraso em cada partida. Vão voltar atrás dessa decisão imbecil que não sei quem propôs, não sei se foi a federação, não sei se foi a CBF ou a STJD, ou o raio que o parta, tá certo? É ridículo, é tosco. Volto a falar aqui, Domênico Gato, o torcedor não pode ter o direito, ele na arquibancada, de ter uma parada técnica no momento que ele achar oportuno. É, eu acho que você tem toda a razão, mano, só que eles estão parando. Então, mas... E eu não sei até quando vão ficar parando. Tem que continuar afrontando, Domênico, é pra mostrar o quanto ridículo é essa determinação. Mas ficou de um jeito que não dava pra não, pra ver? Não, não influenciou nada, tudo. Sombra. Ah, então só inferno. Só que o juiz, inferno. Sombra, é tudo bem, mas uma o juiz é parou o jogo. Neblina, mas uma coisa é criar aquela neblina, aquela... Que não deu pra enxergar nada. De fumaça que você não vê a bola, aí não tem como continuar. Ô, Sombra, eu entendo que a partir do momento que não acontecer isso, para, né? Ontem, a partida poderia ter... Nessa eu tô com um ano, hein? Olha, mano, mas eu também tô. Difícil, hein? Eu também tô, só que tem um porém. Contra mim, né? Não, eu estou com o Mano, sempre estive com o Mano, acho que o Mano tem razão. Só que eles estão parando o jogo. Ontem ficou paralisado dos 43 e alguma coisa, que eu não vou lembrar os segundos, 43, até os 47, quase 48, parado. Eu também, eu também não tô, eu não tô com o Mano, não. Eu também, é eu não tô com o Mano, não, senhor. Não, eu homem, você pode achar, você não pode achar. Não teve fumaça ontem, o jogo podia acabar. Não é isso. Mas a regra não diz se tem ou não tem fumaça. Se tem uma regra, regra. Tem, que... tem, não tem, pode acender. Tem uma orientação que ligou, acendeu o sinalizador pra parar o jogo. É, para o jogo, velho. É, tem, então se tem. O torcedor sabe disso. É errado, o torcedor é errado. Ele tem o poder de parar um jogo, é isso? É errado, é errado. Agora, você tá dando na mão do torcedor o poder de parar o jogo. Então, ele não acenda o sinalizador. Mas é o que o Mano falou, veja, desculpa. Tá ele tem o poder de repente, tá ganhando um jogo e o time tá tomando sufoco, ele para o jogo. O seu time vai ser prejudicado. Vai ser prejudicado. Vai nada. Não, você não entendeu o que o Mano falou. Final de campeonato, RG. O final de campeonato, o teu time, RG, você tá tomando você tá ganhando um jogo. Sim. Você precisa ganhar de um jogo. Pressão. Aí, pressão total, 43 do segundo tempo. O seu goleiro fez defesas milagrosas e os caras estão jogando em cima de você. Isso é relativo. Aí o torcedor acende, para, então, o jogo esfria. Então deixa eu te falar um negócio. Isso que é relativo. Você e o Mano estão falando. Então peraí. Isso que você e o Mano estão falando é uma suposição. Olha. É, sim. Imagina. Agora, vai acontecer, você duvida que aconteça? Tudo bem. Quando acontecer, eu vou o que falar. O que aconteceu assim, ontem? Agora, a prática ontem. Foi ontem. Ontem o que aconteceu ontem? Eu estava ganhando o jogo. O Cuca deu uma entrevista o próprio que Cuca o jogo estava na mão. Pô, já não tinha mais perigo nenhum. Cuca, não sou eu. Se o torcedor sabe que tem uma orientação, quem parou o jogo ontem não foi o torcedor do Curitiba. Foi o torcedor do Palmeiras. Então. Torcedor do Palmeiras. Só que ele prejudicou o Palmeiras ontem, meu ponto de vista. É que nós estamos falando. Será que eles não achavam que ia ajudar o Palmeiras? Tem pra ajudar o quê? Ia acabar o jogo mais rápido. Tipo, voltava o juiz. Mais rápido, não, não, não é bobo, não. Acendeu, o juiz não ia dar crédito. O juiz deu 6 de acréscimo. Eles acharam que o juiz não ia dar crédito. Muito inocente. No domingo passado, foram os caras que foram brigar lá com a torcida do Flamengo na porrada. É muito inocente. São os caras que jogaram, acenderam o sinalizador. Não vamos pra suposição, vamos primeiro pro gente, fato, na regra tá lá, se acender um, tem que parar o jogo, porra. Estamos falando em cima do sinalizador. A frase do Cuca foi o seguinte: Como é que é? Nós jogamos contra nós mesmos, alguma coisa assim. Brasil, Matos, Cuca. E o Matos falou, bando de bandidos. Marcos? O Matos. O Matos. Então, Matos chamou de bandidos. Porque tem o ele Paulo falou Nobre, cinco ou seis. Paulo Nobre não se dá com o torcedor organizado do Palmeiras. Olha. E outro detalhe, meu caro. Watts. Não, que eu tô com uma raiva tudo. Por que inferno? Dodô, é ano de eleição no Palmeiras, não esqueça disso. E aí? Mas você sabe, e aí, gente, a gente sabe como funciona a eleição de clube. E aí? Eu não sou contra as regras, acho que as regras estão aí para ser cumpridas. Tem que ser cumprida. Mas se você perguntar se eu acho idiota essa regra, eu acho isso essa é regra outra idiota. História. Isso é outra coisa. Eu acho essa regra isso idiota. É outra isso é outra tá coisa. Um amigão aqui mandou uma mensagem falando assim, pô, desse jeito, as pessoas podem ir no jogo do adversário levando... A sinalizadores e acenderem pra prejudicar justamente o time, né? É. Aí você fala, ah, mas isso vai acontecer? Já fala, mas será que alguém vai se dignar aí no jogo do outro? Lá no resort eu estava conversando com um Migon, um vinte nosso, ele falou, o filho dele, palmeirense doente, fanático. No ano passado, ou não sei, teve um jogo que era de torcida única. Ele tem uma roupinha lá, branca, beleza. Foi no meio da torcida organizada do Santos. Assistiu o jogo, cara. Quem fez isso? Os caras vão, velho. Um ouvinte nosso. Tem vários caras que Um ouvinte nosso. Ele se portou. Ele foi lá, se vestiu todo de branco. Tudo bem, mas foi no meio, era palmeirense fanático. Acha que não você vai? Lembra quando começou? O Vieira foi do Palmeiras aqui. Você lembra... o que impede dessa pessoa estar lá com o sinalizador? Então eu te falo, você lembra? Então eu te falo. Você lembra quando começou aquele negócio dos caras jogar a coisa no campo? Sim. E clube se ferrar. Aí veio uma orientação que se o clube se entregasse. Identificasse. Aí todo mundo falava, mas aí eu sou... palmeirense, vou lá no jogo do São Paulo. Sim, mas, mas esse corre o risco de apanhar. Aí, e os outros também. Esse não, porque você vai no meio da torcida organizada, onde já tem vários com sinalizador, ele vai ser aplaudido, não vai apanhar. Já tem vários com sinalizador. E outra, o cara não corre esse risco de entrar no meio de torcida organizada. Ela pode ver um jogo lá na... Não entra, gente. Vocês estão assistindo muito os olhos. É que os caras se conhecem, né? Os caras se conhecem bem, né? Basta se comprar a camisa, você entra ali. Outra coisa que eu acho tosca também, que eu acho que precisa mudar urgentemente no futebol, é o cara quando faz um gol, ele levanta a camisa e toma cartão amarelo. Ontem o Caleri fez o gol dele lá, ele tirou a camisa pra homenagear o amigo que tinha morrido, ele tomou o cartão amarelo. Eu acho escroto isso daí. Aí vocês vão falar, mas o patrocinador paga e tem que estar exposto ali na hora do gol e etc e tal. Beleza, quem tem que puxar o rabo do jogador é o clube, não é o árbitro. Você não pode punir, Sombra, uma atitude alegre e festiva, que é uma comemoração de um gol, com o mesmo rigor que você pune um pontapé no adversário. Concordo plenamente. É tosco, velho, é tosco. Concordo plenamente, ponto. Enquanto não muda a regra, não tira a camisa. Mas tem a regra, né? Zé Roberto contra o Corinthians, quando jogava no Santos, no Pacaembu, ele não tirou. Uhum. Né? Ele correu por trás do gol e fez assim. O juiz foi lá e tchim. É verdade. Nessa semana a Chevrolet tem lá. Sombra, tá passando lá as imagens. Olha, só tá o São Paulo. Nossa, olha que ridículo. Olha que coisa. Agora eu vou pensar como o Dodô. Tinha que ter WO, dado WO. Que coisa ridícula. Tinha que ter dado WO. O que aconteceu ali, você sabe o que aconteceu? Tá bem chegado atrasado. Trânsito. Não vi. Para, chegou atrasado. Saia mais cedo. Duas manifestações ontem. Saia mais cedo. Os caras não conseguiram chegar. Tem que ser banido do futebol. Não, banido não. Velhinho. Nessa semana a Chevrolet tem uma grande... essa porra aí mesmo. Não! Se dane, é o esporte. É, e chupa Chiesa. Vitória, chupa Dodô. Chiesa. Também chupa. É tudo chupa igual. Chiesa. Chiesa queria fazer Chiesa. Um ontem, quase velho. Quase feio. Louco pra fazer. A política do ex, né? É. Nessa semana a Chevrolet tem uma grande proposta pra você. Inversão de papéis. Até este sábado, você é o vendedor e a Chevrolet quem vai comprar o seu usado. Pode ser de qualquer marca e modelo. E se você for ainda decidir a troca por um Chevrolet, tem a taxa zero para toda a linha. O Onix está a partir de R$37.990 com taxa zero. E o Prisma, hein? Só R$42.990 sem juros. Traga seu usado, é só até este sábado. Aproveite, consulte condições. Faça revisões em seu veículo regularmente. Falar negócio de inversão de papéis, a gente vai, semana que vem, Mota e Dodô vão inverter papéis. Eu? Como assim? Mota e Dodô vão inverter papéis. Aquele WhatsApp de hoje já foi comprometedor, vocês viram? Olha. Tá louco, inverter papéis. Literalmente isso? Olha. Literalmente isso? Aí, Motinha, ah, fala aí, Motinha. Porra, velhinho, vamos ver como é que faz. Porra, velhinho. Ó, fica bom. Burros. Vai, a torcida é burra. Vai, Domênico. Vai, Domênico. Faz o moto aí. Oi, chefinho. Quem tem que inverter papel são os dois São Paulinos. É. Um é São Paulino, outro é o moto, lógico. Qual o problema? Você tá vendo? O cara não sabe brincar. Ô, meu. Ué, quem que é o Palmeiras? Seu Rude? Eu inverto o papel com o Rude, que é palmeirense. Ô, meu. Domênico. Ah, melhor não, hein, Dodô. Não, cuidado, Domênico. Melhor não, hein, Domênico. Olha, olha. Você vai vir vestidinho com o Rude lá no Cristo. Não, mas pera aí que a imitação dele tá melhor que o do Luz, quer ver? Ô, fala aí, Dodô, torcida o que, Domênico? Burros, burros, porra, velhinho, como faz isso? Café, café, café, porra, velhinho. Olha, palmas para o Mota. A sombra imita o Mota. Ok, vou imitar o Mota, já que vocês pediram. Como é que é o Mota? Não sei. Que isso? Que isso? Olha lá, olha lá. Ô, rapazinho, olha lá. O Mota é uma senhora casada, não façam isso. Pô. Ai, agora toda senhora casada é inteligente. Não, merece respeito. Mudou a vida. Pô, meu papel. Merece respeito. Rogério Cagueta. Estádio 97 da Rogério Cagueta não, idiota. Você mandou foto pra todo mundo. Ele mandou pra todo mundo, não, já tinha falado aqui. Tava ouvindo. Você mandou no nosso grupo. Ele mandou pro Domênico, mandou pro Zé, mandou pra todo mundo. Você casou de branco? Não, compro. Não. É só civil, assim, só assim no papel. Se tivesse festa, faríamos uma boa festa. Um dia eu vou fazer. Não tô zoando, não. Por exemplo, quando eu tenho um casamento gay... É só no civil? Sim. Tem gente que faz cerimônias. Pode fazer festa. Leva o... Tem gente que faz cerimônias assim, e tal. Tem religioso, depende muito se a religião que acolheu aceitar a união homossexual. O padre Francisco, o Papa lá não assinou? Não sei. No Espiritismo tem. Mas não tem problema, ele pode fazer. Ele contrata um cerimonialista e faz. Pode. Mas foi legal, o Rogério falou belas palavras. Mas se não tiver uma pessoa representante da religião, não tem valor nenhum. Não tem valor? Não. Não, não, o que manda é o civil. Não, não, o civil é o que manda. Civil é o que manda, velho. O que manda é o que sabe. Peraí, não tô falando de lei. Do que você tá falando? Perante uma religião, você não pode falar assim, ó, casei na igreja católica. Não, você não tem... Não, sim, não casou, né? Claro. É, o que vai que tá escrito ali, você tem tantos anos pra pessoa. Olha, a melhor religião do mundo é você fazer bem aos outros. Exatamente. O resto é bobagem, viu? O amor, 19 anos de amor. Pra tomar dinheiro. Olha. Véio. Que tá desacreditado, hein? Olha, agora tem uma Madre Teresa do programa. Não sou Madre Teresa. Não. Você olha, fazer bem aos. Não, não é Madre Teresa, não. É só não ser hipócrita. Você fez bem pra quem hoje? Não, eu não faço bem pra um monte de gente. Mas não é isso, não. É negócio... Você não faz? Eu faço. Eu falo o seguinte: que é o que tem de hipócrita. O que tem de hipócrita, que é mau caráter, que é vagabundo, que é mentiroso, que é ladrão. Aí o cara vai na igreja, na sinagoga, no templo, seja onde que for, ele acha que ele indo lá, rezando e dando o dinheiro dele, que ele zera a conta. Então, às vezes, o cara pode não ter religião nenhuma, ele fazer o bem é muito melhor. Não tô sendo mais certeza. Não. Religião, não tô sendo hipócrita. Em pessoas que usam ela. E impõe o medo. Ô, Dodô! Oi. Vamos falar aí de... Se não tem argumento, ele apela. Eu tô numa birra com sombra. Vamos falar de Recupri Plast, vamos lá. Numa birra com sombra. O que aconteceu? Quebrou aí, velho. Olha o irmão do sombra. Olha aqui, ó, sombra. Feio pra mim, lá. Você que tá com problemas de infiltrações de goteiras, problemas de umidade. Aí o cara chega na tua casa, você convida ele pra tua casa, mas você fica com medo que ele vai na cozinha, gente. Sim. E a cozinha tem lá a laje, né? Sim. E fica aquela umidade na cozinha, que é uma desgraça, aquele bolor preto no teto. Sim. E você fica com medo de levar. Parece um mapa mundo. Cara, eu vou tomar uma água. Não, eu vou lá pegar. Sabe assim? Sim. Você fica com medo com o cara. Não tem que ter esse medo. Você não tem que ter essa preocupação. Você tem que proteger a sua casa, meu amigo. É, proteja com impermeabilizantes Recupri Plast. Recupri Plast é 3 em 1. A primeira de mão sela, a segunda de mão pinta e a terceira de mão impermeabiliza. Boa. É o único impermeabilizante no mercado que oferta até 14 opções de cores e Recobre Plast também é o único que te dá a garantia de 5 anos. Você vai encontrar Recobre Plast nas boas lojas do ramo. Aliás, você pode consultar as lojas no site que está aparecendo neste momento lá no www.97fm.com.br/estúdio ao vivo. Está aparecendo ali, olha lá. Sinteplast.com.br. Sinteplast.com.br. Exatamente, RG. Tá certo? Um grande abraço pro senhor Wagner Palmeiras. Ficou nervoso ontem. Ficou chateado, é? Rapaz, ficou chateado que perdemos 2 pontos. Mas a senhora Vilma Corintina tá nervosa pro jogo de hoje. É, mano, ela falou... Hoje quem é? Quem a é senhora hoje? Vilma... Hoje é nós, 3x1. Perguntou vai, quanto Fluminense. Vai ser o jogo de 3x1, o Corinthians vai estar perdendo... Pra quem vai dirigir, mano? Pra quem? Pra quem? 3x1 Corinthians. É. Quem vai dirigir o Corinthians? Acho que é Flu, hein? Então tá Fábio bom. Carilli. Olha só, o senhor Wagner, que é palmeirense, e a senhora Vilma, que é corintiana, são proprietários das lojas Opções Vilma! Tintas. Vilma! Que isso? Ih, abadabadu, puxa vida. E a... Impermeabilizantes Recubre Plast, máxima proteção para toda a sua casa. Ô, Dodô, o Fernando Loner mandou aqui pra mim. Fala, velhinho! Pra você, que se aquela mágica que eu fizer do Serrote com moto, o que ele mandou a respeito daquilo, beija. Fala pro Dodô que se a mágica der errado, será um sucesso. É, o cara acha que não gosta de você, mano. Ué, velho, tô... Ô, Netinho de Paula tá isso, viu? Eu falei lá com o Netinho, já tinha falado. O cara é igualzinho, Netinho de Paula, velho. Igualzinho mesmo, hein, velho. E aposto que esse idiota tá ligando pro programa. É, que idiota, você tá louco. É lógico que tá. Que idiota, você tá puxando o cara de idiota. O cara vem aqui pra ligar pro programa. Flu 2x0, Flu 2x0. Subiu a placa, RG, quanto? Olha lá, Flu 2x0. Flu 2x0, mano. Não trouxe nada, velho. Não sou eu que chamei o cara de idiota. Flu 2x0 contra quem? Contra o Corinthians. Contra o Corinthians. Olha a placa aí. Ah, não tá escrito. Ele ganhou Galinhas. Tá Galinhas. Flu 2, Galinha 0. Ah, então, é o time da irmã dele. Ah. Ô, juiz. Falou com quem? É, pô. Segue o jogo, segue o jogo. Esse juiz não tá trabalhando mais, hein, velho. Estádio 97 tem o oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também Chevrolet Cobalt, ou melhor, Chevrolet Onix. Passe na rede Chevrolet e veja as condições do carro mais vendido no Brasil. O Estádio 97, que também tem oferecimento do Extra. Você merece ofertas de Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra é Gol. Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Lembrando, tem torcida Estádio 97 lá no Camarote Único para o jogo Palmeiras e Santa Cruz. Palmeirense, liga aí. Quantas vagas nós temos, senhor Osmar Albano? Oito? Muitas vagas, véi. Muitas vagas. Vamos lá. Agora, momento sem parar. Vamos com três ouvintes na sequência? Vamos lá? Bora. Boa, vamos lá. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É pulseira VIP do seu carro. Hasta la vista, baby. Morreu, né, o cara que fazia o alfa. Morreu. Era um anãozinho, morreu. Né? Morreu. Era morreu. Um anãozinho. Essa semana passada. É. Alô? Alô? Quem fala? Alô, tudo bem? Morreu, alô? Foi morando. Quem fala? Alô, Dodô? Opa, quem é? É o Josivan. Ô, Josivan, tudo bem? Beleza, não vai rir do meu nome não, que eu sou da terrinha. Não, relaxa. É uma mistura, mano, de José com Ivan? Cara, essa daí é uma dúvida que eu sempre falo pra minha mãe, cara. Que são... Foram dois namorados dela aí que ela... Acabou fazendo uma homenagem, ela fica brava comigo pra caramba. Pô, e teu pai chama como? Meu pai é Gonçalo, cara, a gente é de Natal. Pô, a tua mãe deu uma homenagem pra dois ex-namorados dela? José, não, tendo um filho o com José outro? O José não, não deu. Hã? Eu tô dizendo que eu brinco com ela dessa forma. Ah, olha, não deu, não. Porque agora o mundo tá perplexo. Verdade. Acho que não. Quantos anos você tem, meu velho? Nome completo. Cara, eu tô com 42, Dodô. E qual o nome completo? É Josivan Barbosa da Silva. Barbosa! Ah, não! Por que você falou Barbosa, velho? Meu Deus. Tava pior que, olha só, eu sempre penso em ligar aí, ligar, e na hora de falar o Barbosa, eu penso que vou falar fala o B. Fala B, pontinho, porra. Pois é, mas eu esqueci, meu. Dodô, Barbosa gosta de B, pontinho. A voz gosta muito de B. Ah, fala aí, velho. Tem que fazer com vocês há muito tempo, meu. Dodô. Vai, Dodô. B. Pontinho é bom. Dodô, presta atenção nele, meu. Porra, eu quero ir na torcida Estádio 97. Ah, Dodô. Boa, garoto. Boa, garoto. Boa, RG. RG. Quantos que ele tem aí, ô, Barbosa? Quantos ele tem aí, Barbosa? Barbosa. Barbosa vai direto. Vai direto? Nem bairro? É, não. Rapaz, isso estragou tudo a brincadeira. Fica enchendo o saco lá. Eu quero ver se o GPS nem é bom mesmo agora. Ah, fala então com ele aí, Dodô. Barbosa gosta de bem pontinho. Fala com ele aí, é Ponto. É bom, né? Vamos lá, beija. Jardim Cirino, beija. Bom, Jardim beija o quê? Mesmo. Jardim Cirino. O Cirino, né? O do carro... Cirino ou do Carrossel? Cirino do Carrossel? É. Não, é Cirino. Cirino é aquilo que faz a noite. Osasco! Ambulância. Cirino é aquilo que faz a noite. E tem a Cirino também. É Osasco ou não é? É Osasco, B. Barbosa morou na Vila Yara. Vila Yara. Ah, oh, cidade de ossos. Velhinho, velhinho. E aí, cara, assistiu o jogo ontem? Assisti, fiquei puto com a mancha, hein, Dodô? Puto. Ficou puto com brincadeira com a mancha, hein, meu? Puto. Foi a mancha que fez mancha. Isso aí? Foi a mancha, tava lá no meio da mancha, cara. Mancha. Não, não é a primeira vez que os caras causam, né, cara? Causam. Passa vênus. Normal. Passa o quê? Vênus. Rapaz, vou dizer uma coisa pra você, viu? Olha. Programa bom tem que ter merchandising. Olha, merchandising gratuito, hein, velho? É, véio, manda pra nós, é bom. Que Barbosa, infelizmente, Barbosa é bom, velho. Infelizmente, acho que foi grande parte desses dois pontos que perdemos aí, pode colocar na mão da torcida, viu? É, desconcentrou, né, Dudu? O jogo tava ganho certeza, já, cara. Com certeza. O jogo tava ganho, mas mesmo assim eu tô confiando, o time tá jogando bem, cara. Mas mesmo assim, rapaz, a gente tava olhando aí, analisando, tinha dois caras em impedimento lá na hora que ele tocou a bola. Isso, né? Já virou rotina já, né, doutor? Mas não adianta mais ficar chorando por isso, não. Não adianta. Virou rotina, cara. É, rapaz. E mas, não tem punição pra árbitro, punição é só pra clube e pra jogador mesmo, não tem jeito, não. Rapaz, mas uma coisa que, pelo menos eu tô olhando, analisando aí, o time do Palmeiras com o Cuca. Ele vem fazendo uma troca de passes que há muitos anos a gente não via, hein? Sem dúvida. Um toque de bola envolvendo o adversário, posse de bola. Né? Sem dúvida. E tá bem bacana mesmo, né? E atacante, tá, Domênico? Ah, o atacante agora, o Alexandre, não vai poder jogar, né? Então, 30 dias pensa... fora, é isso? É, mas eu dias. Acho que ele pega... Mas não é só já 30. Foi o julgamento? Não, é assim, é igual o caso preventivo, né? Ele agora tá suspenso, de fato, porque abriram a contraprova e deu positivo também. Então ele fica... teoricamente aí parado 30 dias, tá certo? É uma punição preventiva já, e aí ele vai pro julgamento. No caso do Iago, Domênico Gatto, ele foi julgado e condenado a 30 dias, ou seja, como ele já tinha cumprido esse período que já tá contando para uma possível pena, aí o Iago já voltou contra o Palmeiras naquele jogo. O Alexandre, possivelmente, ele vai pegar uma pena maior. Ontem não nossa... vai pegar só 30 dias, não. E ontem nossa melhor nadadora foi pegando doping também. Pra provavelmente... ver como é um absurdo. Que coisa, hein? Tá. Que absurdo, não. Na natação, que ela fez, tem os caras que fazem é doping. Ela usa aquela bombinha de asma. Ah, mas manda a mãe mijar pra ela um negócio. Tá de brincadeira, do meu gato. A menina vai perder a Olimpíada às vésperas da Olimpíada por causa de um dopingzinho. Mas se não pode, quem mano. Nunca tomou um doping às vésperas de uma competição aqui que atira a primeira pedra? Isso não é brincadeira. Ninguém participa de competição aqui, mano. Ah, é. Só o Benja que finge que nada. O único aqui é o Benjamin, velho. Meu, eu competi 5 anos de triatlo, eu competi, nunca tomei e nada. E o Benjamin é competir, ele perdeu no tiro de 100 metros, ô Motinha, pra um cachorro que não tinha pata da frente, pra você ter uma ideia. Pô, mas se o cachorro nadando cachorrinho, mas... sobra assim uma pata na frente, ganhou do Benjamin. Mas se você mano. Quiser... Os quatro membros, velho. Se você quiser apostar R$1.000... Não aposto dinheiro. Não houve. Para 1.000 metros na piscina, eu deixo você, presta atenção, sair 200 na frente. 200. Caraca, velho. Pode escolher a piscina. 200? Olha. São R$1.000. 200 na frente? Você sai 200 na frente. Pode essa escolher. Barriguinha de cocô que você tá aí? Pode. Com a barriguinha. E se você quiser depois, mais 1.000 metros, um tiro de 1.000 correndo... Também te deixa sair 200 metros na frente. Você mudou na sua alimentação, pode Benjamin? Escolher. Não, mudei nada. Com 92 quilos, mesmo jeito, engordei em pressão. Ou a gordura viu? Começou a acumular de quer outro... escolher? 1.000 metros na barriguinha piscina, de depois cocô, 1.000 metros né? correndo. Vamos nos dois, tem 200 metros pra você. Olha, são R$1.000 na piscina. Você vai perder essa porra aí. Mas você deposita o dinheiro antes. Você dá o dinheiro antes, porque senão depois você não paga. Não tem problema nenhum. O dinheiro vai ficar com nós aqui. Não tem problema nenhum. Dinheiro, cheque, cartão, pode marcar. Quando você quer semana que vem? Quer sábado agora? O mano vai ganhar de você esse troço aí. Tudo bem. Eu na casa de apostas aí tá 10 por 1, velho. Ótimo, melhor assim, eu aposto em mim e ganho mais. Escolhe aí. Quem olha. Que é o coelho e quem que é a tartaruga aí? É, não sei não. Olha aí. E se quiser usar uma bombinha de asma igual a menina usou, pode usar também. Quem é a lontra e quem é a foca aí? É o Josivan, né? Sim. Quem que se aposta quem nessa? Quem que ganha essa aí, velho? Não entendi, Dodô, desculpa. Quem que vai ganhar essa aí, o Mano ou o Beja? Cara, eu acho que o Mano ganha. Claro, Beijinha. Não sei não. Vocês confundem. Lógico, pode apostar aí, velho. Ó, e aposta nele mesmo. Vocês aposta, tá bem, vocês confundem marombeiro com quem treina. Ó, 200 metros na frente. Do supino eu não vou apostar com ele. Supino não. Hein, 200 metros. Agora piscina, pode vir. Mas será que você última vez que você foi na academia, mesmo? Mano? Acho que supino você não vai. Hoje de manhã. Não, supino aí não vou. Porque você levanta supino mesmo, mano? Ou só faz uma presença não, lá? De peito, né? De peito, quarta-feira. Até porque é o que liga, né? Mas, ô, mano, você tá com as juntas aí tudo ferrado, né? É, você tá sempre reclamando, pô. Mas Deus vai me ajudar, mano. Vai! Olha, essa competição. É melhor ser, melhor ser no Messi, não. Deus, mano, Deus e o doping, né? É. Deus e o doping. Tá bom, Josivan. Você vai usar bombinha, mano? Vamos lá, que estamos num momento sem parar. Quer mandar abraço pra alguém, meu velho? Cara, abraço pra todo mundo aí que escuta o estádio, cara. Já escuto há muitos anos aí. Sou fã do Mano. Aí, obrigado, irmão. O bordão do Mano eu levo pra minha vida, mano. Obrigado aí, irmão. Aí, tamo junto, mano. É nóis. É que eu sou do povo. Isso aí, um abraço. Eu sou usar ninguém. Vocês são pagáveis, cara. Valeu. Valeu, meu velho, um grande abraço, hein? Um abraço. Valeu. Alô. Tá bom, olá, valeu. Segundo ouvinte do momento, segundo momento sem parar, aqui é o segundo ouvinte. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida, é pulseira VIP do seu carro. Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão. Eu não ouvi direito. Estamos, capitão. Alô. Alô. Quem fala? É o Rodrigo. Fala, Rodrigo, tudo bom? Tudo bom, Domênico? Bom. Rodrigo do quê? Caraca, consegui. Manda o nome completo aí. É Rodrigo Almeida do Nascimento. Hã? Almeida do Nascimento? Nascimento. Você é parente do Pelé, velho? Não. Não que eu saiba, né? Tá certo. E quantos anos, velho? Ah, vai saber. Eu tenho 29 anos. Ia adiantar RG, muito. Ele tem 2.9 hoje. Hoje na quinta. Era você que tava almoçando lá hoje? Aonde, RG? Na Almeida Santos. Ah, sensacional! Tenho? 10 oh, ah, foi bom, pô, não tomou nada aí. É, tá certo. Bom, e qual que é o bairro aí, irmão? Ó, Domênico, eu falo do Jardim Laura. Não entendi. Jardim Laura. Jardim Laura. Nossa, eu me lembro, isso é uma das músicas mais legais do rei. Lady Laura. Que é a mãe do rei. Mas se é o que eu conheço, é São Bernardo. Caraca, beijo você, é o GPS mesmo. Não tem pra ninguém, né? Pra ninguém, não. Lady Laura. Tá escutando as gargalhadas? Estão tudo rindo lá fora, velho. Tá escutando as gargalhadas, dona? Eles viram aí alguma coisa errada. Essa música, rindo, essa música do Roberto Carlos é maravilhosa. É. E eles estão rindo da tua cara? Eles são os idiotas. É um isso, porra. Lady Laura é um top 10 do Roberto? Não. Não, você coloca como maravilhosa e não coloca no top 10. Emoções, é. Que isso? A espirro. Sabe o que acontece? Vou te falar, o Roberto Carlos tem tanta música boa que não entra pra mim. Emoções, é. Você tá louco? Meu som é ó, emoções. É a emoções, detalhes, o portão. É, porque será que tudo que eu gosto é ilegal, é imoral, engorda? Quero que tudo vá pro inferno. Esse cara sou eu. Jesus Cristo. Jesus Cristo, essa música top é demais. Top 10. Porra! Ah, esse cara só é brincadeira, né? Cara, sou eu demais. Isso podia ter sido gravado até pelo Naldo. Mas tá louco. Esse cara sou eu. Pô. Você tá brincando. Tá louco, você é maravilhoso. Olha, tá de vez em quando eu vou no show do Roberto Carlos. Show do Roberto Carlos. Quanto mais passa o tempo, MC melhor que fica. Esse cara sou eu. Letra deve falar MC alguma coisa. Você tá brincando. MC Rei, que é o MC Roberto. Tá louco. Esse cara sou nada. Eu. Okay, eu quero ter 1 milhão de amigos, é bonito. É, tem vários, né? Né? O côncavo e o convexo. Café da café manhã. Café da manhã é boa. Pô. Mas é top 10. Top 10. Ô, meu, fala, meu velho. Esse cara sou eu. Você tá brincando? Posso falar o time? Manda. Lindo. Aqui é palestra. Nós. Nós. Chico Katsu. É primeiro lugar que a gente perdeu. Até Chico. O fim do velho Chico. O Cuca falou que ontem, Dudu? Foi uma derrota pro São Palmeiras. Eu também achei. Achei que foi mesmo. Fala, meu velho. É, eu quero ir nessa Star de 97. Parabéns. Tá, tem que estar lá no portão C1, né, Sombra, às 2 da tarde. Portão é C1, que fica na rua Padre Antônio Tomás, 72. Aí você vai entrar pelo C1, vai pegar o elevador, vai até o terceiro andar. Não era quarto andar, Bá? Era agora quarto? É terceiro? Terceiro. Até o terceiro andar, aí você vai ver as meninas Paulo do camarote. Paulo comprou o quarto andar. Ele colocou só uma mesa de pebolinho. Então você vai até o terceiro andar, lá você vai localizar as meninas do camarote único e você vai aproveitar para ver o jogo no melhor camarote do mundo. Fala aí, meu velho, o que você achou do jogo ontem? Conta aí, fala aí. Poxa, Domênico, eu achei que o Palmeiras estava jogando muito bem mesmo, mas aí eu achei que o Cuca, no momento que ele colocou o Edu Dracena, o Palmeiras começou a recuar muito. É, deu uma recuada. Eu achava que o Tietê tinha morrido no campo, que o Tietê cansou. Eu achava que ele deveria fazer outra substituição, colocar alguém no lugar do Tietê. Mas ele colocou o Edu Dracena, com aquele freio de mão puxado dele lá, meio estranho. O Edu Dracena parece que joga de calça molhada, né? Então. É calça molhada, velho. Calça desmolhada, Calça desmolhada. né? É, daí ah, mas eu acho que não foi culpa do Dracena, né? O Dracena não teve culpa no gol do Palmeiras. Não. É que o time recuou também, né? Eu acho que foi um acaso mesmo, né? O Curitiba foi pra cima, né? E os caras da torcida do Palmeiras, pelo amor de Deus, hein? É, pisada de bola. Falar, viu? Pisada de bola. Eles devem estar torcendo contra o Paulo Nobre mesmo. Não é possível. Pô, mas pra prejudicar o próprio time é demais, hein, velho? Mas eles pensavam que não ia prejudicar. Não pode ser uma coisa pensada, planejada. Não, mas eles não pensaram, não, vamos fazer isso aqui, o time vai perder. Não fizeram isso. Mas é que o ato deles fazerem isso aí que prejudicou o time. Mas sem eles quererem, entendeu? Eu acho que é uma falta de inteligência deles mesmos, Domênico. É aquele ato culposo e não doloso, entendeu? É verdade. É, porque o cara tem que pensar assim, pô, será que vai prejudicar meu time ou não? Agora o cara fazer de propósito, olha, vou fazer mínimo, isso, no mínimo, porque eu quero ferrar com Paulo Nobre e dane-se o Palmeiras. Não é Paulo Nobre, aí acho que não tem isso aí, não. Mas acho que eles falam assim, vamos acender, o juiz para o jogo. A hora que ele voltar, ele dá um minuto ou dois, já cresce e acabou. Ô, Dodô, mas o que não dá pra entender é o seguinte, depois do episódio lá contra o Flamengo, e o Palmeiras foi punido por isso, meu, dá um tempo, fica na miúda, né? Torcida, não, não apronta, mas torcida, sabe? Não tem jeito, velho. Vai, não prejudica, pensando assim, qualquer coisa que eu faça vai prejudicar o time, tá todo mundo olhando pra gente. Palmeiras conseguiu um efeito suspensivo, vai jogar em casa. Pô, que legal. Pô, dá um tempo. Não, os caras vão lá e apronta de novo. Mas a torcida não pensa assim, velho. Pode falar. É uma falta de inteligência deles mesmos. Eles são burros, esses caras. Poxa, os caras não pensam, meu. É isso que eu tô falando. O Palmeiras tá um tempão aí tentando ser campeão brasileiro. Parece que esse ano, se Deus quiser, até o final do ano a gente consegue isso. E os caras parecem estar jogando contra mesmo, meu. Sei lá, velho. Incrível, eles estão muito afobados pra comemorar o título. Incrível, né? Mas o Palmeiras poderia estar com 18 pontos fácil ontem. E hoje secaria o Inter só pra empatar. E acabou. É. Tava tudo tranquilo. Agora tem que secar pro Inter e perder o jogo. É diferente, né? Bom, enfim. Acontece, aí, já foi, não tem jeito, né? E você quer mandar abraço, meu velho? Manda abraço pra quem você quiser. Olha, gostaria de mandar um abraço pro casal de amigos meus, o Tom e a Thalita Carolina, são de Guarulhos. Eu sou padrinho de casamento deles. Um abraço pra eles. Amo ela. Oi, RG. Fala, velhinho. Amo ela pra minha esposa, Joyce. Joyce. Hoje é quinta-feira, já sabe, hein? Espaguetinho no molho. Depois da NBA, né? Vai ter aquele, opa, né? Bola no cesto, velho. E um beijo pro meu filho Andrei, que ele tem 2 meses, né? Nasceu esses dias. Ô, Domênico. Oi, fala, meu velho. Ele tem 2 meses, o primeiro clássico dele contra o Corinthians, o Palmeiras já ganhou do Corinthians, e domingo agora ele já ganhou do Corinthians de novo, hein? Ah. É pé quente, hein? É boa, velho. Nós. Então tá bom, meu velho. Se Deus quiser, ele vai comemorar o título comigo. Com certeza, com Marcos, um abraço pra vocês. Falou, fera. E fique com Deus, viu? Deus abençoe vocês, viu? É, meu velho. Isso aí, amém. Obrigado, meu velho. Falou. Falou, velho. Falou, cara. Vamos lá, terceiro ouvinte, momento sem parar. Sem parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. Pulseira VIP do seu carro. Depois de 2 semanas, toda a comida acabou. E a senhora fome fala com o pica-pau. Alô? Alô? Quem fala? Mauro. Ô, Mauro, tudo bom? Bom. Mauro do quê? Mauro Edson Lissone. Lissone. Isso. Quantos anos você tem, Mauro? 31. 3.1, RG. Cara, tô pensando que eu vou perguntar, já fez a Lissone de casa? Esse... mas já seria sensacional. Eu vou perguntar, que Mauro há nisso, né? Assim... Sensacional. Foi uma atrás da outra. 2 em 1, sensacional. Trocadilho. Nota 9.7. Tá caindo, velho. Tá bom. Tá caindo, tava com 10. Tá bom, 9. Será que não tomou ainda? 10 e 9.7. Tá bom. Quando começa a cair assim, velho, dá medo. Agora começou com 10. É melhor abrir a garrafa já. Até o fim do programa pode chegar a 9.7. Tá bom, tá bom. É melhor abrir a garrafa, velho. E qual que é o bairro aí, ó? Bom, eu moro no Parque Marajoara. Mora o quê? Marajoara. Mora o quê? Marajoara. Não, peraí, porque tem Parque Marajoara e tem o Jardim Marajoara, que é perto do aeroporto. Então, peraí. Marajoara em Santos, velho. Peraí, pra não me confundir. É grande. Se é esse, tem um em Santo André, que eu também não me lembro se é Jardim ou é Parque. É isso mesmo. Filmando? Tá filmando sua farsa ali. Ah, é o Sombra. Culpa é do Sombra que deixa esses caras virem assistir programa. Foi, não traz nada. Faz 10 anos que eu falo pro Sombra. Para. Ninguém trouxe nada? Para. Nada. Nada de comer, hein? Nada. Tira a nossa liberdade. Nada. Nem e eles vêm bando, velho. Nem um uma boa vem Pizza bando. Hut. É. Não, detalhe. Olha lá o outro lá, você... meu. Chegou lá embaixo, já queria tirar a foto, falou, eu vou tomar um lanchinho ali e já volto. Nada, e os caras fingem que não é com eles. Os caras estão fingindo que não é com eles. Poxa, é uma pizzinha pra gente, uma Pizza Hut. Pizza Hut ia bem pra caramba, pô, você tá louco. Pô, hoje, hein? E essa semana é a pepperoni. Pô, pepperoni é fera, hein? Não é verdade? Pô. É sensacional. Poxa, a lista de casamento. Ó, Jorge Aguirre, faça um apelo. O Jorge Aguirre, Domenico Gato, Jorge na Pizza Hut. É como se fosse o Silvio Santos na Porta da Esperança. Ah, é? O Jorge Aguirre? É. Jorge Aguirre. Então manda Aguirre. Pra nós, Jorge Aguirre, é nós. É Aguirre. Aguirre. Se for o Domenico, é Aguirre. É irmão do Diego Aguirre. Aguirre. É? Como se fosse o Silvio Santos. Que legal, na Porta Santos da Pizza Hut. É o que pode salvar. Lembra do Aguirre Garay? Ah. Ô, do Palmeiras. Ô, velho, aí, qual que é o time aí? Ô, Domênico, toca o hino aí. É nóis, é palestra. Ah, é nóis. Só verdão. É. Só dá verdão aqui, filho. É nóis. Chupa aí, ô, trouxa. Fala aí. Eu quero ir na torcida do Estádio 97. Boa. Já tá lá. Boa. Camarote único. Portão C1. Top, hein, velho. Nesse momento que você pode acompanhar também na nossa transmissão online. Nos 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Aliás, para quem não sabe, você pode assistir terceiro o estádio. Terceiro andar, né? Você pode assistir o estádio 97, andar. Né? Tudo que acontece dentro do estúdio. E também as imagens, por exemplo, nesse momento que você ganhou. É bonito, hein? O Sérgio Louco lá meteu imagens do camarote único, que é muito bonito. O legal se perder o time, você comeu bem pra caramba. Pelo menos você reforçou o estômago. Come bem pra caramba. O estômago, né, velho? Torcida Star 7 lá no único, tem comida e bebida, cara. Legal. Uma delícia, velho. Nossa, o macarrão. Já fica sem comer a partir de hoje, velho. É mesmo, é? O Malta gosta dando a comida que ele fala, ele vai lá, grita olê, olê, porco, porco, o que for. Ô, Sombra. O Marcelão me espera lá no Morumbi. É. Fala, velho. Ô, Sombra. Fala, Mal. Você repetiu o endereço? Sim, você vai ter que ir até a rua Padre Antônio Tomás a partir das 2 da tarde, tá bom? Padre Antônio Tomás, 72. No terceiro andar. Aí vai ter um portão lá com o nome de vitamina, C1. Aí você pega lá, portão C1. Pega o elevador, vai até o terceiro andar. Aí você vai ver as meninas do camarote único. Vão te receber pra torcida Estádio 97. Valeu. E aí, meu velho? Assistiu o jogo? Assisti, tem que assistir, né? É. Mas eu gostei do time, tá jogando bem. Apesar do primeiro tempo, acho que já virou rotina, né? O primeiro tempo do Palmeiras ser fraco. Aí o Cuca ajeita o time. E aí o segundo tempo melhorou com a entrada do Cleiton Xavier, né? Verdade. Mas eu achei que o juiz prejudicou mais uma vez, né, infelizmente. Mas a torcida também, né, teve a parcela de culpa dela, né? Tem uma parcela, né? Infelizmente, ao acender lá os... Como é que chama lá, mano? Esqueci sempre o nome daquela... Sinalizador. O que é o sinalizador? Sinalizador. Ao acender o sinalizador, para a partida, esfriou tudo... O Palmeiras achou que estava ganhando a partida, o outro já se arrumou melhor, e aí todo mundo foi lá conversar com o treinador, aquela coisa, né? Exatamente. E aí deu no que deu. Bom, enfim. Isso é pior para quem está defendendo, né? Para quem está atacando, vai para cima e faz o gol, né? É, não tem jeito. Bom, enfim, aconteceu, já foi, vamos pensar agora no próximo jogo aí, né? Que é Palmeiras e Santa Cruz aí. No caso que é o jogo que você vai assistir lá do camarote, hein? Exatamente. Agora falar. Tem o Cuca tá pedindo aí um centroavante, porque o Alexandre talvez não vai ter desfalque do Alexandre, acho que até o final do ano, hein? Deve pegar uma pena bem grande, né, mano? Mesmo sendo primário aí, não sei, parece que... O Cuca tá pedindo já, né? Já pediu um jogador de ataque aí. Quem que você queria, cara, pra ver de centroavante no time do Palmeiras? Olha, hoje é difícil, né, você pensar no centroavante. Eu teria que procurar lá fora. Eu, se fosse da diretoria, eu pediria... Pra Crefisa mandar embora aquele Barrios lá e pegar um cara que jogue, né? Acho que ele seria bem mais eficiente. Mas é difícil pensar em um agora. Eu não tenho ideia, sinceramente. É, se for pensar agora de momento, é difícil. Difícil pensar um cara que possa vir e resolver rapidinho, né? Alguns times aí estão precisando e não conseguiram achar até agora. Caso do Corinthians também, né? Por quê? Um centroavante, né? Não consegue achar. O Corinthians precisa de centroavante, de técnico. Pô, o Corinthians tá precisando de tudo, pô. É. Não, mas você aceitaria o Pato, Domenico? Eu não acho o Pato como centroavante, sabia? Não, ele pode jogar também, é que ele joga mais pro lado do campo, né? Ele é um atacante. O Jová, nosso ilustre amigo lá do Sem Parar, sugere Leandro Damião. Não. Sombra, eu falei que eu gostaria. O Domênico não teve restrição. Mas eu não tenho rejeição com o Leandro Damião. Não tenho, juro por Deus. Não, o Domênico tá jogando contra igual a torcida, cara. Não é possível. Ah, o Domênico ligou o sinalizador aqui, ó. Não é, cara. Ele jogou bola um dia no Inter, jogou muito bem, foi pra seleção brasileira. Alguma coisa aconteceu que ele não jogou um bom futebol. Isso não quer dizer que ele vai ser esse cara ruim do jeito que tá o resto da vida. Acho que tem potencial pra crescer, sim. É que ele chegou no Cruzeiro arrumadinho e também não fez porra nenhuma, né? Esse é o detalhe. Tinha uma expectativa. Não tava arrumado, hein? Mas não tava. Porque o Cruzeiro tá desarrumado até hoje. Ah, mas tava. Tava naquele bicampeonato. Mas quando ele chegou, não tava um time ruim, não. Tanto é que se pregava. Já tinha desmontado o time. Se pregava que ele iria fazer gol pra caramba. O Marco chegou num baita de um time desarrumado, cansou de fazer gol. Então. O Leandro Damião chega em time arrumado, desarrumado, time mais ou menos. Ele não faz gol em time nenhum. Aí um jogador que eu gostaria de novo, o Barcos. Eu também queria. O Barcos é sensacional. Foi pra onde, Barcos? Ou não foi pra lugar nenhum? Não sei onde, Barcos. O Barcos tá em Portugal, mano. Reserva do Théo Gutierrez. Bom, é reserva de um bom mas jogador. Ele quer voltar? Ele tem interesse em voltar, né? Ele não se adaptou em Portugal por causa da língua. Ele tá querendo. O Viola foi por causa do feijão. É isso aí. Mauro, muito obrigado pela sua participação. Boa torcida Estádio 97, tá? Tudo de bom. Obrigado. Valeu pra vocês também. Tudo de bom pra vocês. E vocês são pagáveis. Aí, isso aí. Valeu, conseguimos mudar o conceito de impagável pra pagável, velho. E faz uma oração aí pra ver se alguém manda comida pra nós aqui, manda uma Pizza Hut. Vai chegar já já. Será? É que tá. Não tem que fazer oração. É pegar e alguém ligar. Se alguém ligar e comprar, não precisa da oração. Mas a gente não tem. Só como... a oração não vai resolver. É verdade. Não liga você. Então paga. Faz um favor, uma vez na vida, bota a mão na porra desse bolso e paga a pizza. Boa. Porra. Paga pra nós aí uma vez na sua simples, vida. Simples, velho. Umas duas semanas que eu não tenho um real no Brasil. Então, você não tem um real, mas tem 100. Eles aceitam cartão, eles trazem a maquininha agora. Eles trazem. Eles trazem a maquininha. E esse preto aí, não tem problema nenhum. Esse manda no mundo, velho. Entendeu? Esse cartão aí, filho. Ó, eu nunca vi um desse na minha vida. Primeira vez que eu vejo. Pode trazer. Esse aí compra o que você. Esse aí, sobra. Você vai numa. Cartão loja de Black? Carro. Cartão Black? Você vai numa loja de carro, você vai lá e compra na hora da vista o carro lá. Já notou como às vezes basta um adesivo pra começar uma revolução? Por exemplo, vejam o que representou o Paz e Amor para a liberdade de uma geração. O No Stress, que certamente deixou muita gente mais tranquila. E a bolinha amarela e sorridente do Smile, hein? Fez muita gente sorrir por aí. Pois é, pessoal, agora quem está revolucionando é o Sem Parar, que agora funciona com um único adesivo. Se você já tem o Sem Parar, troque já aquelas caixinhas que estão no seu carro por esse adesivo moderno, que vai deixar o seu carro ainda mais bonito, com a praticidade e comodidade que você já conhece. Se você ainda não tem, bom, tá esperando o quê para fazer o seu? Procure já uma das lojas Sem Parar, troque ou adquira o seu Sem Parar. Acesse semparar.com.br ou baixe o aplicativo e encontre a loja mais próxima de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo! É, o Estádio 97 da Energia 97. Eu vi uma notícia aqui, cara. Na hora eu lembrei do Benjinha. Qual? É notícia boa? Agiotas chineses pedem fotos de mulheres nuas como garantia de empréstimos. Aí, Benja. Pô, aciona, velho. Aquele arsenal lá. Você viu isso? Acho que pra mulherada lá aparecer pelada é uma vergonha maior ainda. Imagina num país conservador. E não pagar. Então, assim, se você não pagar, eles têm outros métodos. Legal. Não querem quebrar tua perna, querem postar sua foto nua. Já pensou? Manda nudes. Ô, Benja, se você fosse agiota, quais seriam suas táticas? Nossa, meu, tem uma coisa que eu não seria agiota. Não, mas se você for... você gosta da máfia, vai. Engraçado, você chega pro Domênico toda hora. Ah, Domênico, se você fosse gay, o que você faria? Tá sempre fugindo das porra toda, né, meu? Poderoso chefão, poderoso chefão, cassino, o outro lá que é o maior de todos. Vim falando da máfia, agora vem com essa historinha. Imagina, você sentadão lá, imagina. A máfia do bem agora. Não, a máfia que eu falo, Mota, eu vou até te explicar. É filme, tá? Ah, o Dom Corleone, moto. É um você filho, falou que nasceu lá na Sicília. É um filho. Tá, imagina, você falou que nasceu na Sicília, gosta de ser chamado de Dom. Os companheiros, é um filho. Não, você falou que nasceu na Sicília, gosta de chamar de Dom. Então, sim, mas é fictício. Então viaja, você sentadão lá na poltrona, charutão na boca, aí você, os caras fazendo aquela fila pra pedir grana emprestada, né? Fazer o cara chega lá, Dom. Quais são as condições pra beijo anel voltar? Não precisa nem falar de quanto você vai cobrar. Deixa eu beijar de seu anel? Na hora que o cara for pedir? Ei. Ah, safada, quais as condições? O que você colocaria como condicional para o cara poder levar um din-din? Que ele deixasse um dedo dele com... Porra, meu! Aí você acabou. Quando ele parasse, eu devolveria o dedo. Como é que é? Tá louco? Vai ficar aquele isopor com gelo. Aí o cara ia ter que fazer outro empréstimo pra porra da cirurgia. Mas no outro dia, velho. Se o gelo acaba... O dedo fica podre e não dá pra salvar. E ele escapou da pergunta, mas tudo bem, tudo bem. Vaselina. Ô, Motinha! Não, não escapei, eu acabei de falar. Ah, então fala, se você fosse agiota. Acabei de falar, ele perguntou, falei, o RG perguntou o que você faria. Falei, cortar, dar um dedo, depois você me pagar, eu te devolvo, ia ficar no isopor com gelo. Nossa, que absurdo, você imaginar sequer a hipótese de ser um agiota. Pô, você me... Que absurdo, nossa. E você é o cara daqui que seria isso. É, claro. Cada um tem uma função. Qual seria a vossa? A minha? Ah, eu seria garoto de programa. Nossa, ia morrer de fome. Não ia, velho. Ah, ia, velho. Ah, tenho técnicas especiais. Ah, não tem não, velho. Ah, então vamos fazer uma massagem comigo pra ver. Ah, meu Deus. E você? Se você não ficar com a mamba dura, velho. Que isso, mano? Que isso? Você acha que se o Benja... O Domênico ficaria? Qualquer um ficaria. Ele já passa pra mim. É verdade, amor. Ah, para, velho. Tenho técnicas aqui, velho. Olha o termo que o cara usou. A mas com o Domênico você ia mostrar a mamba ou a cobra coral? Não. Com um cara casado, eu vou ao gosto do cliente. Não vai pelo lado, vai pelo outro, entendeu? Ah, sei. Aí tu vai tateando. É amor ou terror? Hein, mano? É amor ou terror? Tateando. O Domênico, ele tem mais cara daquela mamba negra ou daquela cobra cega? Gente, eu falo Domênico porque eu fico com medo. Sabe por quê? O Domênico, se algum dia, né? Não tô falando o que vai acontecer, Domênico. Pensa bem, tô supondo assim. É um filme. Faz conta que nem você tava falando pro Benja, é um filme. Se acontecesse isso, o Domênico seria igual aquele do Maníaco do Parque, entendeu? Isso. Faz e mata depois. É, isso. Tenho medo. Mas você viu o atirador lá? É, lá. Uma bibona! Você viu o atirador? É, tinha perfil era gay. Biba? Tinha perfil em site gay. O pai chamava ele de gay. O mundo descambou. É, de Orlando. Mas ele era casado, não era? Ele foi casado. Mas a mulher dele falou que suspeitava que ele era gay também. O mundo descambou mesmo, velho. A mulher dele falou que não aguentava mais comprar cenoura. E ele chegou a frequentar, a própria casa noturna. Sim. Muitos frequentadores o conheciam. É lógico. Ele ia lá. Não, ele tinha perfil em site gay. Então, de paquera. Safada. O ser humano tá muito louco, né, cara? Você viu o nickname dele? Era Bomberman. Os caras também não suspeitaram, né, Mota? Não, mas é verdade, tá cheio de idiota. Ele tava sendo investigado pelo FBI. Ele chegou aí pro FBI pra ser interrogado duas vezes. Véio, aí o cara vai numa loja, compra um fuzil, tá tudo normal. Não, esse tal dos Estados Unidos também... Como é que o cara anda com uma R15, né, velho? E a mulher dele também, viu, Sombra? Na boa, mano. A mulher sabendo que o cara é mó doidão, mano. Ao invés de ir lá caguetar, sei lá, forja o negócio. Pô, lá vende revólver no mercado, velho. Você entra no mercado, compra alho, cebola e um revólver. Você tá louco. Eu fui num grande supermercado lá. Pô, do mesmo jeito que tem departamento lá de roupa pra bebê, fralda, etc., tem de arma, é igual. Cara, e os caras proíbem a história do chapeuzinho vermelho, então, que é agressiva. E um cara que é chamado duas vezes seguido em dois anos pelo FBI, vai numa loja, compra uma arma. É. Pô, mas esse FBI também aí só funciona em filme, hein, velho? Os caras estão de sacanagem. Brincadeira, também, hein? Ó, duas vezes o cara passou lá no pente fino e liberaram o cara, mano. Meu, como é que ele conseguiu chegar? Eu queria entender como é que ele conseguiu chegar com a arma lá, velho. Estádio 97 tem oferecimento de Chevrolet Onix. Passe na rede Chevrolet, veja as condições do carro mais vendido no Brasil. Tutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas. Sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Esser, construindo com valor. O Estádio 97 também tem o oferecimento de impermeabilizantes, recubre plástico, máxima proteção para toda a sua casa. Tem notícia aí do Tricolor? Ah, então, ó, o Atlético Nacional está se reforçando, viu, chefinho? É. Eles contrataram lá o artilheiro do colombiano, né? E renovaram com o goleiro aí que tava sendo assediado pelo River Plate. Era o Armani? É, o Armani. É. Agora, então... eles estavam com uma baita uma transição, que eles estavam. O Armani estava quase com o River. Agora o River comprou o Calvin Klein. O Gucci. Né? E o São Paulo aí, chefinho, que fez um acordo com o Santos. Vai ter os dois jogos serão no Pacaembu. Né? Fala nisso, turno e o retorno. Fala nisso. Eu não entendi qual é a vantagem do São Paulo de jogar no Pacaembu. Absurdo, véio. Absurdo e vergonhosa o público da Vila Belmiro lá em Guimarães. Acho que deu nem 5 mil. Foi 4 mil e pouco, né? Pô, eu tava vendo o Ademir falando. Mas tá de brincadeira. É que velho dorme cedo. Os caras tão de brincadeira. Por que não traz direto pra Pacaembu, né? Não, mas por isso que devia lotar, entendeu, mano? Porque não deveria lotar quando tá preso. Porque aí tem que sair, entendeu? Tem que ter liberdade. Condicional. Geralmente, velho, não assiste Tela Quente, velho. Você já viu algum tiozinho que você conhece, Benjamin, discutindo a Tela Quente, velho? Mas Tela Quente, quem não discute é o torcedor do São Caetano, né? Do Santos, o seu louco. E dizem que os dirigentes do esporte estão vindo aí pra tentar levar o Rogério, né? Que tá encostado pelo São Paulo. Esse Rogério, né? Não, que tá queria aprontando. Sair também? Também, mais um. O São Paulo não vai liberar. Não, depende, tem que pagar. Acho que libera sim, ou paga, ou cede algum jogador importante. Porque ele tá putinho, tá aprontando. É verdade. E notícias do Corinthians? Ninguém quer treinar lá mesmo? Ninguém, ele foi rejeitado aí pelo Roger. 10 Fernando técnicos... Diniz também falou que não sai. Dizem que o Dorival foi consultado, RG. Quem? O Dorival. Você acha que o Dorival é louco, é doente da cabeça? E diz que o nome forte agora no Corinthians é o Osvaldo, lá, o preferido do Benja. Osvaldo! Osvaldo! Osvaldo! Osvaldo! Osvaldo! Osvaldo! Vem sim! É mais fácil pensar que o Fernando Diniz possa aceitar não o quer. Convite. Não quer! Do que... Não, mas é verdade, Domênico. Fernando Diniz falou que tem ética. Mas o próprio Roberto, ele sabe que a rejeição com relação ao nome do Osvaldo é muito grande. A torcida do Corinthians, ela não vai ter a paciência necessária para que o Osvaldo possa talvez fazer um bom trabalho. Mas o Fernando Diniz está onde? Ele tá jogando na Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando não, treina. O Aldax estava lá na zona de rebaixamento e agora tá numa zona intermediária. Ele continua lá no Aldax? É a parceria, não tá no Aldax, o Fernando Diniz? No Oeste. Tá no Oeste, mas é uma parceria com o Aldax. Ó, eu tenho uma sugestão pro Corinthians, mano. Tanto que se o Corinthians quiser contratar o Fernando Diniz, tem que falar com o cara lá, com o dono do... Sabe o que o Corinthians devia fazer? O presidente fala que sempre houve a torcida. Chama todo mundo, né? E faz uma votação. E entra lá no CT, todo mundo vota, vê quem quer o técnico. Imagina. Ué, você viu falando que a torcida participa de tudo? Mas esse tipo de decisão, Matias, tem que ser de cunho administrativo. Não tem que ir na onda do torcedor. Eu acho que a diretoria, o Roberto, ele não pode decidir isso sozinho, como eu acho que ele nem vai fazer isso. Mas ele tem que consultar pessoas que ele tem aí uma proximidade, que entenda, que participe também da administração dele. E ele tem que conversar com esse pessoal. O Roger foi uma indicação do Tite. Tentaram, teoricamente, ou não tentaram, mas foi o Tite que deixou esse nome em cima da mesa do Roberto. Mas eu, sinceramente, Matias, se tivesse que optar aí por uma escolha aí, eu apontaria o Silvinho, cara. O Silvinho é um cara que viria aí por um salário baixo. É um cara que hoje é técnico interino, ele... Aguentaria piaba? Aguentaria piaba? Silvinho não viria por um salário baixo. Ué, ele é assistente, velho. Nem técnico ainda. Salário baixo não viria. Mas onde tá o Silvinho? Tá na Inter de Milão. Fazendo estágio lá. Ele fez estágio com o Mano Menezes, ele fez estágio com o Felipe, com o Tite. Mas, mano, você chama o cara numa condição de técnico, ele não virá por salário baixo. Não, mas é que tá, vem com salário de estagiário, RG. Sim. Você pega aqueles estagiários na Cato lá, Sombra. Pra pegar a pemba do Corinthians? Você tá louco, vai nessa. Mano, o cara é bom, Motinha, o cara é bom na faculdade dele, tá certo? Tá lá com o currículo na Cato, velho, tá certo? Ô, mano, pra pegar uma pemba, a pressão que é o Corinthians, tá louco? O cara não vai chegar com o salário. Claro, RG, um VP. Uma coisa é o Silvinho vir aqui no Brasil e treinar Ponte Preta. Outra coisa é o Silvinho chegar e treinar o Corinthians. É o Corinthians, o cara tem que vir pelo amor. Tá bom. É hora dele retribuir um pouco. Todo mundo que pegar o Corinthians pra treinar vai ter o mesmo problema de quem substitui o Rogério e o Marcos. Lógico, imagina. Sim. É a mesma pemba, né? Sim, porque você tá substituindo o ídolo. Imagina a multa, velho. Por mais que o Tite não esteja atuando, mas ele é tão ídolo quanto o Marcos foi no Palmeiras, quanto o Rogério Ceni foi no São Paulo, o Tite aí alcançou esse patamar de ídolo, sim, cara. Nessa semana, a Chevrolet tem uma grande proposta para você: inversão de papéis. Até este sábado, você é o vendedor e a Chevrolet é quem vai comprar o seu usado. Pode ser de qualquer marca e modelo. E se você ainda decidir trocar por um Chevrolet, tem taxa zero para toda a linha. Onix, a partir de R$ 37.990 com taxa zero. E mais, o Prisma, só R$ 42.990 sem juros. Traga seu usado, é só até este sábado, aproveite, consulte condições e faça revisões em seu veículo regularmente. Agora o Narigudo vai falar da S. Presta atenção, amigão. Você sabe que eu sou o GPS Man. Eu conheço essa cidade inteira como a palma da minha mão. E sabe quem também entende de localização? Lógico, a Esser. Os empreendimentos da Esser estão sempre perto das grandes avenidas e estações do metrô. E todo mundo faz questão de ter metrô por perto, não é não? Pô, morar perto de estação de metrô, pô, não tem nada igual. É uma mão na roda. E a Esser tem excelentes oportunidades para quem quer investir também em imóveis comerciais, com toda a estrutura e uma arquitetura inovadora para empresas de diversos tamanhos. Então, olha, você está querendo montar teu escritório de advocacia, teu consultório médico, enfim, você quer abrir o seu negócio numa localização privilegiada com fácil acesso aos seus clientes e funcionários, é com a Esser que você vai fazer isso aí. Você vai lá conhecer o metrô Office Mall em Santo Amaro, o Design Office Tower na Barra Funda, o Attitude Office no Pacaembu e o Bela Augusta, que fica aqui pertinho, pertinho da rádio, Rua Augusta e Bela Sintra. Tá aqui do lado, tá do lado. Vai lá visitar que é maravilhoso. Pode ligar, 3666-0900, 3666-0900 e fale com o consultor Esser, porque você também vai querer um Esser. É Esser que eu quero, amigão. Abração pro Rafa, pro Alan Horn, pra toda a família Esser. Ok, é isso aí, vamos lá, mais ouvintes no ar, oferecimento de BV Financeira, crédito rápido pra usar como quiser, ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. E também oferecimento de Chevrolet Onix, passe na rede Chevrolet e veja as condições do carro mais vendido do Brasil. Hasta la vista, baby. Alô! Alô? Quem fala? Nossa. Jefferson. Fala, Jefferson, tudo bom, meu? Abaixa o volume, cara. Você tá onde, velho? Viva Voz? Hã? Tá no Viva Voz? Não, tô no posto, peraí. Vem. Pronto, melhorou? Porra, você tá onde? No posto? Melhorou? Agora melhorou. Sim. Onde você tá, peraí, meu velho? Peraí, eu vou descer do ônibus. Tô descendo. Tá no busão. Ah, vai descer do busão. Tô no busão. Tô descendo do ônibus. Ó, oh, ainda bem que parada de pôr fogo em ônibus também. É, faz tempo, né, que ninguém quer. Graças a Deus. Nossa, pô, você tá louco. Um minuto, eu vou descer agora. Um minuto você vai descer aonde? Em um minuto. Não, tô descendo já. Cadê o sinal? Mas você já chegou no seu objetivo ou não? Destino? Tô. Já? Hã? Tá indo pra onde, velho? Tá parando. Tô indo pra casa. Ah. E qual o teu nome completo? Pra casa. Jefferson Ramos. Hã? Antunes dos Santos. Antunes dos Santos. E quantos anos você tem? 24. 2.4. Assumiu, né, velho? Falou com, já com objetividade. Convicção. É isso aí. Faz tempo que eu não ouço aquela música lá, velho. Tem alguma música? Qual que é? Tem do Jefferson 5. Já ouviu? Ah, sensacional! Ah, conhece, já ouviu? 2.4. Assim? Ah, eu sabia. Caiu, velho. Sabia. Olha, caiu assim, ó. É, mas o ouvinte não concorda, não. É, qual é a nota que você achou, ouvinte? Nota 10. Aí. Nota 10. Ah, é, mas véio, não é a sua nota que conta, infelizmente. Que isso? Que ô, juiz. Cavalo. Falta asa, velho. Ô, Jefferson, ô, o juiz. Domênico perguntou, mas aí você chegou no seu destino ou você desceu do ônibus só porque você conseguiu a ligação? Não, eu cheguei no meu destino, eu dei sorte, mas eu desci que a gente de qualquer jeito. Tá certo. Não é, não. Que ônibus que você tava? Eu tava no ônibus pra Guarulhos. Ah, pra Guarulhos. Não, já falou. Mas se você descesse aí no meio do caminho, quanto tempo você ia ter que esperar um outro carro? Ah, uns 20 minutos. Até depende de onde que eu descer. Acho que é fim de semana que demora mais, né? Não, mas hoje tem o app agora que você vê a hora que o ônibus vai passar. É, mas no lugar que você tá. Tem aplicativo. Com o corredor. Aplicativo. Com o corredor de ônibus facilitou muito. Viabilizou bastante. Oh, mas o RG, ó, eu vou fazer aqui também. Você vai ser pedido do contra nesse momento. É, não. O corredor de ônibus. Mano. Do contra não, mas o negócio é o seguinte. Eu farei um apelo aqui ao nosso prefeito de São Paulo. Ah, não adianta. Esquece. Você vai fazer apelo pro prefeito? O cara enfrentou o taxista. O corredor de ônibus, Motinha, muitas vezes ali, 80% do tempo, ele é ocioso. Ele não tem ali um tráfego porque o ônibus não vai estar ali 100% do tempo. Sim. Então, naquele trajeto todo, o corredor aí fica vago. Depende, mano. Fica vago. Qual que você tá falando? RG número 2. Pra que eu não possa andar lá na informalidade, como de vez em quando concordo eu ando. Concordo com você. É. As motos poderiam utilizar o corredor de ônibus pra sair dos corredores ali diante dos carros. Porque muitas vezes, Sombra, o motorista, até numa radial leste, por exemplo, que a faixa é estreita, o motoqueiro quer passar. Ele querendo passar, muitas vezes eles barram em retrovisor, eles barram em carro. Se você colocar o motoqueiro para trafegar no corredor de ônibus, permitindo as motos andarem ali, porque é muito fácil. O carro é mais difícil dele conseguir dar um come quando o ônibus está vindo, porque o carro não tem como sair. Às vezes está todo engarrafado do lado esquerdo, do lado direito, o cara não tem como entrar. Mas a moto, ela consegue dar aquela fuguinha quando o ônibus estiver vindo. A prioridade continua sendo do ônibus, mas aí o motoqueiro também pode utilizar... Vai cair a ligação dele. Vai na minha idade, que você passa de ano. Ô Jefferson, e o que você acha da ideia do Benjamin do corredor de alta renda? Ele pensa assim mesmo. De alta renda. Quem ganha mais tem um corredor exclusivo. As pessoas que têm um nível maior financeiro, elas têm um corredor só pra elas. Mas ele disse que ele pretende pagar por isso. Ele falou, instalo sem parar de quilômetro em quilômetro e vai cobrando. Falou, porque eu quero pagar, eu quero exclusividade, mas eu quero pagar. Sem parar, versão Gold. Sim. Ele falou, entendi. Ele disse, igual a classe executiva nos voos. Falou, eu quero ter um tratamento melhor, eu não quero pegar trânsito. Primeira classe. Tal, mas eu quero pagar mais por isso. Ele falou, não, mas isso não é justo, não. Tô pagando. Vai de Uber, tô pagando. Não é? Ele queria ter um vagão só pra ele de metrô. Ele falou, eu ando de metrô, mas Benjamin, só pra mim. Se o Benjamin fosse direto pra Arena lá no Corinthians, ali no estádio do Corinthians Itaquera, ele ia mandar pavimentar o Tietê, mano. Se fosse, RG, se ele utilizasse com frequência o trajeto... Benjamin... Ia fazer um avião. Ele ia mandar pavimentar só aquele trecho. Ô, Benja, será que tem helicóptero aí lá do teu bairro pra Itaquera? Lógico que pegar tem. Pegar o Uber? Itaquera tem vários helipontos, mano. Tem, que não falta espaço. Pra pegar o Uber? Quanto custa uma viagem de helicóptero? Daqui é fácil, o problema é... Do Pacaembu até Itaquera. Eu tava vendo pro aeroporto 1.200, viu? É caro? É daqui pro aeroporto 1.200. Se você pegar um táxi... Quem falou 270 aqui? 200 e pouco. Não, tava hoje, pode procurar. Não, mas tem Uber de helicóptero. Então, é isso que eu tô falando. Então, tô falando do Pacaembu até Itaquera, quanto que é o Uber de helicóptero? Vou ver aqui, peraí. Vou pedir. O Benji. Vai pedir um helicóptero? No cartão dele, né? Dane-se. O cara fala que gasta. Ele um dia que falou que gastou 3 milhões de reais até hoje em viagem. Eu não fico negando, velho. Não fico negando que nem você, não. Não, tem medo. Negando não. Isso é ser mentiroso. Aí, Matinha, você já pode usar o corredor de alta renda. Hoje eu tô quebrado. Eu usaria fácil. Hoje eu tô quebrado, mas eu usaria fácil se eu tivesse. Nem a mulher do cu. Olha lá, vou lá. Ele é tão mentiroso que nem dá pra acreditar. Nem ele acredita nas mentiras dele. E olha, você nem casou verdade, com político, hein, Mota? Não, hoje eu não faria porque hoje eu tô quebrado. Mas, por exemplo, se eu tivesse, eu faço, velho. E, meu, legal pra caramba morar num quadrilátero de ouro. Quem disse que é ruim? Calei todo mundo, chupa. Não é vai, ouvinte, fala aí do seu time que vai cair sua ligação. Qual é seu time? É mentiroso, velho. É palestra, Domênico. É nóis, meu. Vocês, Domênico. Nós. Vocês. É nóis. O time do sinalizador. Tá certo. Os vagalumes. Também não sei. Eu quero ir na torcida estádio 97. Parabéns, conseguiu o direito, cara. Boa! Você vai ter que se apresentar a partir das 2 da tarde, neste sábado, tá bom? Ali na rua Padre Antônio Tomás, 72. Entra no portão C1, pega o elevador, desce no 3º andar. Você será recebido pelas meninas do Camarote Único. Beleza. E aí, meu velho, assistiu o jogo? Gostou do jogo? Comenta aí. Assim, o jogo, Domênico. Gostei muito quando o Cleiton Xavier entrou. Ele, o Tietê e o Moisés ali fizeram muito bem o meio de campo. Tocando a bola muito bem. Girando o jogo ali. Ficou muito bom o time daquele jeito. Gostei legal, bastante. Ficou bacana com o Moisés e o Cleiton Xavier jogando juntos. Ficou com o meio de campo mais compactado, né? Ah, sim. E o Tietê tá ajudando muito esse meio de campo. Tá jogando bem demais. O Tietchan, hein? Chegou tá jogando bem. Muito bem, aparecendo muito bem, distribuindo as bolas. Agora é aquela coisa, né? Tem 2 jogos aí, teoricamente fáceis, tranquilos. Em casa, Santa Cruz, que é o jogo que você vai assistir lá do Camarote Uni. Sim. Depois o América, tem que fazer 6 pontos, hein? Ah, sim, tem que fazer os 6 pontos e também ir lá contra o Cruzeiro, bater neles lá também. Ah, depois é o Cruzeiro? É, depois é o Cruzeiro. O Cruzeiro lá, né? É, o Cruzeiro ele não tá numa boa fase não, velho. O Cruzeiro tá ali na zona de rebaixamento. Você perdeu ontem, mano, não. Tomou fumo do Flamengo, mano. Então vai cair, velho. Vai cair. O Cruzeiro tá numa situação difícil. Aproveitar uma fase deles pra ganhar deles também. Não, mas o Cruzeiro, ele conseguiu vencer o Atlético Mineiro. É, mas é complicado. A situação do Cruzeiro aí tá delicada, Domênico. Porque o Cruzeiro tá na zona de rebaixamento. Mas não tem time pra tá ali, né? Não. O time do Cruzeiro aí não é time pra ser campeão. Não acho que vira, acho, mano. Que vai ficar na... Olha, também o Galo, acho. Olha, gente, o Galo tá com menos pontos que o Cruzeiro. Sim, mas eu acho que os jogos vão sombrar. Mas joga hoje. O Atlético tá com um jogo a menos e pega hoje. O Inter. Pega o Inter. Não, mas o Inter. Galo vai ganhar hoje. É, tomara, né, mano? Vamos torcer pro Atlético. O Galo vai ganhar hoje. Não, mas tanto o Cruzeiro quanto o Atlético Mineiro, Domênico Gato, eles estão ocupando uma zona ali de rebaixamento. 17 e 18. Eu não vejo preocupação ali no time do Atlético Mineiro nem do Cruzeiro, porque os dois têm elenco pra não estar ali. Daqui a pouco, quando engatarem 2, 3, 4 vitórias, aí eles vão subir pra uma zona intermediária. Mas o Cruzeiro, o Palmeiras tem que aproveitar essa fase que eles não estão tão bem, mesmo tendo vencido o Atlético Mineiro no penúltimo jogo aí. Mas se o Palmeiras conseguir engatar uma sequência agora aí de vitórias contra Santa Cruz, América e Cruzeiro, o Palmeiras tem tudo pra disparar na liderança aí. Mas esses lugares ocupados aí por Cruzeiro e Galo lá na zona de rebaixamento, logo vai ser ocupado por Botafogo, também por Figueirense, acho. Curitiba, Vitória. Ah, vai. Fácil, Figueirense. Né? Já chega aí, ó. Já. Eu vejo aqui já. E o Curitiba também, daqui a pouco tá. Daqui a pouco já cai, vai muito longe, não. Você vê, Sombra, estamos aí, temos 8 rodadas, né? É. E os dois últimos aqui, no caso do Sport e o América, eles têm 5 pontos. Mesmo ganhando a outra partida, não sai da zona, hein? Não sai. Você vê como é que já tá ficando feia a coisa pros caras aqui, hein? O Botafogo não. Acabou de sair. Né? Mas eu não acredito que pra assim... esses times, Domênico, fica feio porque ganhando a próxima e os outros perdendo não sai. Acho que fica feio porque são ruins mesmo. Não, sim, mas tô dizendo assim, porque já tem, tá, muito, já tem 30 rodadas ainda. Sim, mas na oitava já tá ficando a coisa preta pros caras agora, ainda, no começo. Ainda não dá pra falar, porque o Santos, sábado passado, se não me engano, tava em 10º, era o primeiro da... É tudo muito próximo. Era o primeiro do rebaixamento. Entendeu? Agora tá em 4º. Quer dizer, ainda tá muito junto. Tá muito perto, né? Tá tudo junto. Acho que a partir do meio do ano que vai definir. Olha, e o Inter, que hoje pega um adversário difícil, embora mal na tabela. No próximo jogo, o Palmeiras pega o Santa Cruz em casa. O Inter visita o Figueirense. Em tese, o Palmeiras tem um pouquinho mais de vantagem pro jogo em casa. Inter e quem? O Inter visita o Figueirense. E não pode desconsiderar também o Grêmio. O Grêmio tem 15 pontos. Sim, sim. O Grêmio que vai na próxima rodada. Ele empatou com a Chapecoense fora. E a próxima rodada recebe o Cruzeiro. E o Inter. E o Palmeiras depois pega o América e o Inter pega o Curitiba lá. Nossa, o Palmeiras tem uma sequência babosa aqui, hein? Ah, mas vocês chegaram a assistir o jogo do Grêmio ontem com a Chapecoense? Mas Sombra, a gente pegou uma sequência complicada. Hã? O Palmeiras pegou uma sequência bem complicada, se for analisar depois da Ponte Preta. Depois visita o Cruzeiro e depois do Cruzeiro o Palmeiras recebe Figueirense. Olha aí que babinha, hein? Aí, ó, 12 pontos pra nós. E depois visita o Sport, que também não vive seus melhores dias. Joga com o Santos em casa. Essa meio de tabela tá boa aí pra nós. Tá bom essa meio de tabela aí. Não tá tão ruim não, hein? Mas nada que um sinalizador não possa ajudar, né? O time vagalume, velho. Torcida vagalume. Ontem eram 3 na conta, né? Aí de repente... Virou 1. De repente o cara falou assim, sem ligar o sinalizador lá, acabou com o jogo. Calma que daqui a pouco alguém liga pra defender. Então tá bom, meu velho. Você quer mandar abraço? Sempre tem, né? Não, quero só mandar um chupa pro meu irmão, que é galinha. Galinha. Ele bota ovo? É corintiano, chupa pra ele. Não seja redundante. Sua irmã. Não falou isso. Que feio. É irmão. Não é irmã. Pode ter irmã. Manera na parada, senão vou te condenar a ficar um ano sem frequentar os restaurantes da Rua Mauri. Ô, seu juiz, já falei pra você, não tem nenhum restaurante lá, seu juiz. Já mudou. Né? O Rua Mauri tá falindo, hein, mano? Juiz que é pai mesmo, do Bruno Bittencourt. O Benjamin vendeu a parte dele nos restaurantes ali, mano, já era. Mas também, ó, vou te falar, você ficar falando em Rua Mauri. Pelo amor de Deus, não tem um restaurante ali que você vai falar, nossa, que bom. Ah, eu gostava lá, mano. Tinha o Eco que era bom. Era ótimo, fechou. Olha o Sombra, que maldoso. Pessoas trabalhavam lá, o cara era ouvinte nosso, lembra? Não tô debatendo. Ele passava isso. Informação pro Benja. Não tô discutindo isso. É o que te passava informação, Benja? Lamento por quem perdeu o emprego. Ô, Benja. Mas era gostoso lá. Era o garçom que te passava informação lá? Não falo. Mas tinha um, não tinha? Não, tinha vários, São Paulo, mas não é só... Te ligava? Não era aquela moça do hot dog na porta? Ah, é, ela não. Não, isso aí servia a mesa, isso aí servia a mesa. Não, mas nesse restaurante geralmente tem os caras que vendem bilhete da Loteria Federal. Né? É. Mas não foi lá na Rua Mauri que o Kleber Gladiador tentou bater no cara do São Paulo? Zé Luiz. Foi na Forneria. Forneria São Paulo. Legal lá. Bom, hein? Ali é legal. Ainda? Ele é legal. Tem lugares melhores pra você comer um hambúrguer, mano. E mais barato. Se você não quiser comer um sanduíche por 200 reais. E mais barato. Você é louco. Ô, Jefferson, um abraço pra você, cara. Tudo de bom. Ô, Sombra, abraço pra todo mundo aí. O programa é mil. Valeu, mano. Boa. Obrigado. Boa. Falou, valeu, abraço, cara. Obrigado. Valeu. Obrigado, viu? Tudo de bom. É isso aí, seu Estádio 97, no oferecimento do Extra. Você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol. Ele tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer, hein? E segura o coração, viu? Tá pensando em chamar seus amigos e a família para ver um jogão em casa? Pois é dia de jogo, e jogo dos bons, não? Então é melhor abastecer a geladeira com muita Itaipava para ver seu time dar show de bola e ainda tomar aquela Itaipava bem gelada. Os craques do gramado vão entrar em campo para rodar do campeonato. Mas e você, hein? Hã? Hã? Pois é hora de fazer as compras e organizar a torcida. E para isso não pode faltar Itaipava. O Extra Gol tem as melhores ofertas para você curtir o futebol com seus amigos e com sua família. Porque você sabe, quando o assunto é futebol e Itaipava, o Extra é o dono da bola. Você entra com a Itaipava e eles com o pé quente. Você merece reunir os amigos, a família e torcer. Você merece o Extra Gol. Você merece mais. Você merece um extra, mas lembre-se, hein, bebê? Só com moderação. Tem notícia aí do Santos, ô Marmota? Não, o Santos, né? Vai jogar com o São Paulo no Pacaembu. Ah, porra. Meu, não, agora eu descobri por quê. Vai ser o Clássico da Paz. Mas é, RG. Mas quando que é o jogo? Hã? O Clássico da Paz. Sim. Quando é o jogo? São duas equipes que simbolizam muito a paz. Mas o RG disse que tá tendo uma discussão em Santos, séria mesmo. Sim. Inclusive, pode ir pra conselho pra ser aprovado. Que o Santos realmente mude, tipo, 80% dos seus jogos no Pacaembu. Ah, duvido. Eu também duvido. Por causa, lá tá causando falência do Santos, né? Vai ter uma rebelião dos quiosques. Deveria, né? Deveria. E fazer. Proposta do Bayern pelo Gustavo. Ô, Mota, eu acho que é simples, cara. Bota os jogos grandes, clássico, né? Jogos grandes. Tem que vir pra São Paulo, não tem mais como insistir nessa teimosia. Essa coisa de que comissão técnica, jogadores, isso é só a busca do comodismo. Quer dizer, ah, não, vamos jogar aqui. Aqui é melhor, aqui é a nossa casa. Porra, é um time grande, cara. Precisa de dinheiro, velho. Oh, não tem como fugir e escapar disso. Que bobagem isso. Porra. Ô, RG, dessa turma que vai embora, Gabriel, Lucas Lima e o Gustavo vão embora, você acha? Faz tudo de uma vez só? Provavelmente, não sei se de uma vez, mas provavelmente são jogadores aí, você citou, os que vão receber propostas, certamente vão embora. Né? Ainda corre o risco, ainda tem o Zeca, RG, né, que vai disputar a Olimpíada, que também deve... Mais importante que isso aí, o Ben já postou aqui um negócio que parece ser uma moça no grupo do Estádio 97. Devo ou não devo abrir? Não, com o microfone aberto ainda. Foi tá o louco. Áudio da foto não. Se você abrir, você sabe o que acontece, né? O áudio da foto do domingo. Não, melhor não. E fala foto minha, não é foto minha, gente, trouxa? Eu sou travesti, tá, gente? Eu faço programa aqui no posto Chaparral. Tá vendo esse cara da foto? Ele ficou doidão. Estava doidão, me chamou para fazer um programa e o pau não subiu. Tá vendo? Você vai na dele. Vai lá, ó, juiz, dá um cartão vermelho pro Benjamin. Cadê o cartão? Me admira aí, você. Beija, seu coxinha. Cartão amarelo pra você. Amarelo! Tem que expulsar o cara. Que absurdo, velho. Era vermelho. Me admira você. Eu falei que você não abre, Olha, não vem nada de bom, velho. Peraí. Eu pensei que o Benja, ele falou, eu não imaginava que tivesse tais... Como? Você não sabe que é meio caráter? Você não sabe que é meio caráter? Você vai na do cara? Imagina. Tem limite ele. Para. Tem freio. Depois você vê o sabe? Que é legal do Domênico. Ah, é. E Domênico? Não, eu sabia que era sobre o Domênico. E Domênico, Cato? Vai não te é? Catar. O Benjamin tem aquelas brincadeiras. Eu juro por Deus, o Benjamin ele não tem. É sem infância. Freio, velho. Né? Não, ele não tem noção, é assim, cara. Ele, imagina? Ele fica bolando. Porque você assim, não acha legal você negros, viver a vida adulta com o Domênico? O Domênico é azedo, ele é velho, ele é ranzinho. Deixa eu dizer velho. Uma coisa pra você que tá em casa, você que não conhece o Benjamin, eu vou te explicar como é que funciona. Ele é aquele cara que não teve a infância dele. Não tive, nós não todos terminou. Tivemos nossa infância. Mas, Domênico, você aí é assim, deixa eu explicar pro ouvinte. Deixa ele falar. Defende seu amante. Porra, velhinho, deixa eu falar. Ele defende o amante dele, parece que é o amante. É o cara deixa mais sem você, bom humor RG. Do planeta. Então, assim, não, eu tenho humor. É que é brincadeirinha, às vezes é umas brincadeiras tão ridículas. E tá sério, né? Ele vai lá e caça uma foto do cidadão. Aí ele põe um áudio de outra coisa e fala que é aquilo. Aí ele quer acreditar que é verdade. Aí ele fica zoando moto o tempo inteiro lá no WhatsApp. Nossa, ele fica falar. Xingando, coitado. O cara posta uma coisa lá, o cara xinga o cara. Não, mas o moto também faz cada postagem de idiota. Não, tudo bem, mas aí ele fica brincando. Aí ele acha que aquilo é a coisa mais sensacional. Da face da terra. E sou eu? É a coisa mais sensacional. Ninguém... Nossa, eu fiz isso porque eu sou o cara. Dizer, eu sou o cara, eu vou dizer um negócio. É brincadeira, dizer, juro por Deus. Sabe que me admira? Minha nossa senhora. Sabe que me admira? Porque ele trabalha num programa que é bem-humorado, né? Ele faz programas de manhã bem-humorado. Coitado, ele não aguenta mais você, velho. Eu o Domênico é o cara que trabalha só com coisa autoastral. Mas é o cara mais chato e mal-humorado do mundo. Obrigado. É um cara que não dá pra brincar. Parece aquele velho avarento. Por isso que o Rudy tem medo de... dos contos de Natal. Por isso que o Rudy não gosta de fazer aguinaldinho, porque ele fica bicudo. É. Ele é azedo, ele não tem humor. Eu que sou azedo, vem aí. A gente vê aqui quem fica azedo aí. Eu brinco. É, ora sim. Tá muito chato, Domênico. Obrigado. Mas aí, Domênico... Obrigado, sou mesmo. Mas aí, Domênico, Domênico... Eu sou mal-humorado 50 de idade, sou chato mesmo. Mas aí, Domênico... Fala da tua piada. Sou mesmo. Sou, e aí um problema meu, não é teu. Aí o problema é todo meu, não é seu. Seu Benjamin, Seu Benjamin, justiça, não faz mal. Senhor Benjamin, justiça, até notícia ruim. Não faz mal, eu sou mesmo. Segue o jogo, Benjamin. Acalme-se. Vai, velho. Essa piada, Domênico, foi inspirada num integrante do Estádio 97. Vamos ver se ele ri, porque ele não gosta de piada. Ele vem só de vez em quando. Quando eu era pequeno, quando eu era criança. Aí a mãe entra no quarto dele, assim, surpresa, né? E diz assim, filho, o que esse rapaz faz embaixo da sua cama? Aí ele responde, bah, mãe, embaixo eu não sei, mas em cima faz tanta coisa. Sensacional, Regê. Salvou a hora, Regê. Boa, região. Vene, Vieirinho, um abraço, Vieira. O Vieira, de vez em quando, ele faz isso, né? Não, com certeza. Ô, Domênico. Uma vez o pai dele entrou no quarto e falou, que é isso, Vieira? Ele tava abraçado com o cara, falou, não sei, ele aparece aqui do nada. Ô, Domênico. Fala, meu velho. Ô, Domênico. Fala. Domênico. Tem uma notícia aí que o Fernando Prass tá pré-inscrito pra disputar a Olimpíadas. Hã? O Fernando Prass. Não. Tá aqui. Não. É, pode um pode. Vai um velhinho, não, pode, não, pode não, um velhinho. Não, não, não, não, é sim. Pô, é meio não, time, hein? É um dos jogadores time, com mais de 28 anos, não, é. Não, não, não. É meio 23. Não, 23. Não, não, não. Eu ia falar 28, não, 23. Não. É que ele tem 38, né? É, um velhinho pode. O prazo deve estar... 38 anos. É só um anos. Que pode, não são é três? Só um velhinho. Só um? Nessa idade, Ah, quantos anos tem o prazo? São três, acho. Acho que o goleiro é a posição que mais demanda a resposta. Ah, são três. São três. Ah, eu tava pensando que era agora um. Eu quero falar com você que ainda não conhece o seguro residencial HDI. Preste atenção, porque vale a pena, hein? Sabe aquelas coisas inconvenientes que sempre acontecem em horas mais inconvenientes ainda? Tipo micro-ondas que queima quando você queria fazer uma pipoca. Pneu de bike que tá furado quando você ia sair pra dar aquela pedalada. Esse tipo de coisa. Pois é, pra inconvenientes assim, a HDI criou um serviço que é o máximo da conveniência. O HDI em casa. O HDI em casa conserta eletrodomésticos e tem até cobertura para peças. Ao contrário de outros em que você paga isso à parte. Sua bike quebrou? O HDI em casa resolve. De pneu furado a corrente quebrada. Ah, quebrou longe de casa? Você precisa de transporte? O HDI em casa quebra essa também. E tem muito mais. Danos elétricos, rompimento de tubulações, detetização. O pacote de coberturas é enorme. Tem até serviço de pet. Quer saber mais? Fale com seu corretor sobre o HDI em casa. Porque para resolver os problemas na sua casa, HDI também é de bate-pronto. Vamos trazer mais ouvintes. Vamos lá. 3284-7097. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também de Chevrolet Onix. Passe na rede Chevrolet e veja as condições do carro mais vendido no Brasil. Oferecimento de BV Financeira, crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Depois de duas semanas, toda a comida acabou. E a senhora fome fala com o pica-pau. Alô? Alô? Alô? Oi? Oi? Alô? Oi? Nada consta. Tchau. Errou. Até a próxima. Oi? Acho que agora vai. Então vamos. Oi? Alô? Alô? Quem fala? Opa, Nelson. Ô Nelson, tudo bom? Tudo ótimo. Nelson do quê? Nelson José Ramos Júnior. Ramos Júnior? Isso. Quantos anos, velho? 31. 3.1, RG. Ah, Ramos junto no jogo lá, velho. Sensacional. Opa, se der, deu. Zero. Veio caindo, hein, já começou com 10, 9, quase 0. Olha só. 9.7, caiu. Puxador, você tá de sacanagem. 69, ó, vai cair. Porra, zero, velho. Não, não bebe. 10, 9.7, depois esse, esse também não faz nada, não bebe, não, não come, vai não, sim. Nada, nada. Isso aí, o bairro aí, velho. O Rock, tem que fazer a menção rosa aí pro Benjamin, viu? Que da outra vez eu liguei, eu tava meio nervoso, eu falei o nome da minha rua, ele acertou a cidade. Ah, então já foi, não precisa, segue o jogo. Que time você torce? Já foi. Opa, Palmeiras. Mais, velho. Boa. Não pode responder pro cara de novo. Eu quero ir na torcida estádio 97. Boa, garoto, você vai estar lá então. É sabadão, duas, é duas horas, né, Sombrano? A partir das duas, você já tem o endereço ou precisa que repita? Opa, não, já tô ligado já. Então tá bom, tá ligado. Tá certo, mano. E aí, cara, e o jogo ontem? Puta, eu fiquei puta da vida. Ah, nem me diga, viu, velho? Putz, fiquei também, viu? No meu prédio, a véia que mora embaixo de mim já me odeia. Quem? Eu xinguei ontem. Uma véia que mora embaixo de mim. Não é dona Olímpia, não. Respeita seus vizinhos, maluco. Não, porque ela deve ser corintiana. Mas por quê, velho? Por que você ficou batendo na parede? O que foi aí? Cara, respeita os vizinhos. Eu sou meio dodô assistindo o jogo, meu. Eu xingo até o cachorro que estiver do lado. Eu xinguei pra cacete também ontem, viu, velho? Nossa senhora. Já odeio organizada, meu puta. Mas você ia gostar ou pagar lanche de ter um vizinho que não respeitasse a sua privacidade? Ah, mano, para. Você falando isso, você jogava fogos na casa do vizinho, que eu sei. Mas faz o que eu digo e não faz o que eu faço. Ah, para. Na hora que acabou, ficou nervoso e acabou. Se boca suja aí. E se a mulher for uma freira, mano? Ah, velho. Na hora do jogo, ela põe um tampão no ouvido lá e já tá beleza. O mano sempre foi vida louca, agora pregando a paz. Mas faz o que eu digo e não faz o que eu faço. Ah, é? Cara, tá bom. Ô, Benja. Oi. Eu trabalho junto com o palmeirense fanático aí, que é amigão seu, viu? Quem? O Paulo Frossá. Pô, gente finíssima, o Paulo Frossá. Então, trabalha na Mastercard? É, eu trabalho. É, então deve ser o Paulo bons, é gente boa, corintiano fanático. Cara, é palmeirense, maluco. Fala isso que amanhã ele te manda embora, viu, velho? É, deve ser um dos donos, falei, olha lá. Fala, é um dos donos, velho. Amigo meu. Amigo do beijo. É dono da Mastercard, é verdade. Ué, vai saber. Acionista, velho. Não, mas é verdade. Corintiano, gente boníssima, Paulo. Ô, e o Prazo, se for pra Olimpíada, vai fazer muita falta pro Palmeiras? Ah, vai fazer falta, mas acho que o Prazo merecia, viu? Merecia pra Olimpíada, viu? O Prazo tá pegando muito, o que ele tá fazendo... E quem é o substituto, Dodô? Eu lembrava agora que... Você lembra o nome? É o cara que veio do Havaí lá. Eu acho que é ou do Havaí ou aquele outro que veio do... Lá do Nordeste. Ninguém lembra o nome. Jailson, é? Jailson. Jailson não dá, não. É, não dá, né? O cara lá do Havaí. Não, mas é... Eu acho que é o cara do Havaí. Eu posso ver aqui, eu acho. E por falar em Olimpíadas, velho... Ó, quem vai colar mesmo? É o Wagner do Havaí. Os três tiozinhos que vão pra Olimpíada aí, acima da idade olímpica. Tiozinho não é aquelas, né? Um será o Neymar. O Neymar, ele vai disputar as Olimpíadas. O outro, eu acho que é o Douglas Costa, velho. E aí, se for o Prazo, é o Prazo. O outro tem que ser ou um goleiro ou um zagueiro, né, mano? É, tem que ser um zagueiro de peso, né, velho? Então, mas será que vai o goleiro ou o zagueiro? Pra segurar lá. Você tem goleiro abaixo da idade aí de olímpica? Pô, quem poderia ir? Não, não tem, mano. Os caras vão querer, acho que levar Renan o Ribeiro. Ah, mas os caras vão querer levar um cobrão, mano. O Renan do São Paulo? É. Mas o cobrão é o prazo, mano, que eles estão falando. Ah, não, o Renan tem mais 22. Deixa o prazo no Verdão. Qual é a idade minha? Acho que é 20, 21, né? 22, mano? Não, não, o Olímpico é abaixo dos 23. Se eu não me engano, o Renan já fez 23. Peraí, deixa eu ver aqui. Renan Ribeiro. Toca aí, Domênio. Não, o Renan Ribeiro não precisa nem ver, ele tem mais que isso. Acho que tem mais, hein? Tem mais. Acho que tem. Renan Ribeiro é velho também, mano. É. Não, não é novo, não. Então, não. O mais novo aí é o do São Paulo mesmo. Eles não vão levar o do São Paulo, acho. Quem tá sendo o goleiro lá que tá jogando na seleção sub-20? Ah, lá acompanha a seleção sub-20. Eu quero que se dane. Eu quero que se dane até a Olimpíada. É, a seleção sub-20 é que nem futebol feminino. Você não tá nem aí, cara. Não, sim, só pra saber quem que poderia ir, né? Senão os caras vão ter que levar um cobrão mesmo. Mas será que é nessa Olimpíada aí que o Brasil consegue ganhar uma medalha de ouro, velho? Porque até agora aí só enroscou, só bateu na trave. Mano, então. Um gol ganha, hein? Tem uma hora que eles vão. Parece tá bem, mano. Isso vai acabar acontecendo, viu? E mas, o Tite não será o treinador, né? Mas tá certo o Tite. Foi vivo o Tite. Não é, não é justo o outro lá fazer todo o serviço e vai o técnico da seleção principal. Mas na boa, eu acho que o Praz ele merece uma chance já na seleção principal, né? Nem no Olímpico. O ouvinte falou que o Alisson tem idade olímpica. Alisson? Olha, acho que não. Acho que não. Vamos verificar. O Alisson não tem idade olímpica, não. Eu tô vendo o jogo agora que eu não posso ver isso. Ó, ele é o mais novo. Tô vendo o Inter versus Atlético Mineiro. E como que tá? 18 minutos aí, um pouquinho mais e 0-0. Quem tá jogando melhor? Tá meio enroscado o jogo, viu, Sombrar? Por enquanto ainda não vi lá grande coisa, nem do Inter, nem do Atlético Mineiro. O Dodô tá usando a camisa do Galo hoje. Ah, mas fácil. Pra quem tá lá na frente aí, o ideal seria a vitória do Galo. Ó, mano, é o goleiro do Bahia. O Alisson, Alisson tem 22 anos, gente. É o mais novo da seleção principal. Do sub-20. É o Denis. Mas até a Olimpíada ele vai atingir os 23? É o Jean do Sub-20. Então tá bom, Nelson. Muito obrigado pela sua participação. Tudo de bom aí pra você. Valeu. Obrigado. Opa, valeu. Sempre. Mandar uma moela aí pra patroa que tá esperando. Tô chegando em casa agora. Qual o nome dela? Já avisou. Maíra. Maíra. E ela te espera... Desculpa, o Alisson tem 23 anos. É, então. Aí, já atinge uma... Você já avisou que você vai chegar, mano? Já, isso aí. Não, tá sabendo, já pediu até pra comprar bolo. Já chega chegando, hein? O RG, essa é a técnica, né, RG? Chega assim e fala: amor, tô aqui na padaria, quer que leve alguma coisa? É, os ouvintes descobriram a técnica. Uma é falar que tá aqui no estádio 97 assistindo, né? Uhum. Esses caras são malandros pra caramba. Olha lá, olha o outro. Olha lá o outro vendo que o Sombra tá mexendo no celular. Cuidado, Sombra. Que foi? Esses ouvintes são traídos, tá atrás de você, ó. Não tem nada que possa me comprometer, mas amigo. Tá olhando sua senha. É. Ah, não confio, velho. Pode estar com a camisa que for, velho. Não confio, não. Manda abraço, cara. Tchau. Não, manda um abraço aí pro pessoal da Mastercard lá. E pra galera dos amigos aí que estão mandando já o WhatsApp aqui. Valeu, velhinho. Valeu, tchau. Together, velho. Abraço. Valeu, abraço. Esse é o Estádio 97. Oferecimento de HDI Seguros. É debate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Mano, vamos falar da Bozano. Opa, vamos lá, Sombra. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol junto com os amigos? Claro. Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? É, amigão, pois é. Todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, cara. Por isso, a Bozano Inove traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema pra você viver o seu máximo, meu irmão. Você vai estar na academia, você não vai ficar com aquela catinga, velho. Sabe aquele cheiro de azedo? Parece que o cara tá espremendo limão do teu lado. Você nunca mais vai ficar com esse cheiro horroroso. Que até a tiazinha da limpeza olha pra você e fala: maluco, eu vou passar cândida na tua cara de tão fedido que você é, velho. Nossa senhora, você vai ficar cheirosinho, cheirosinho. Com esse desodorante Bozano Extreme, Motinha. Agora a linha de desodorantes é bom Bozano esse, hein? Ficou mais completo, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme te dá muito. Mas te dá muito. Mas te dá muito mais proteção, cara. E lembrando, ó, o ouvinte do Estádio 97, que ligar aqui dizendo o seguinte, o Mota. Anota a frase aí, ó. É, deixa eu anotar aqui. Pega a caneta, o papel, fala. Escreva pra não esquecer, tá bom? Fala aí. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão? Ó, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão? vai levar um kit exclusivo do desodorante Xtreme, tá bom? Esse é top, eu recomendo, hein? Falou. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Legal, vamos lá, último ouvinte de hoje no ar, no 3284-7097. Vamos lá, Bá. Bora. Vamos lá, toca as drubas. Os tontos lá de fora tentando. Baby. Tá limpo. Rapaz, moiou. Ô, Domênico, oi. Vamos colocar a faixa lá no palestra pra não acenderem os sinalizadores. Alô? Alô? Só sabe ler, né? Alô? Geralmente. Alô? Quem fala? Os vagalumes. É o Vinícius Borges Magalhães. Vinícius Borges? Isso. Magalhães, né? Isso. Quantos anos, meu velho? Eu tenho 26. Isso. Certo. E só isso, o nome completo? É. Isso, Vinícius Borges Magalhães. 2.6, RG. Da família Borges. Ah, Vinícius, sobrenome aí, muito respeito. Borges, né, velho? É, Borges. Sensacional. Sensacional. Borges é Borges, né? Borges é Borges, né? É o clã Borges. Clã Borges, velho. Tem cachorro, praça, no tudo, Borges. Tudo. No reinado dos Borges, tudo. Tem caminhão. Tudo. É nada, não sou que nem humano, não. Ei. É, mas é do humano que nós estamos falando mesmo. É, os bombados. E o bairro que você mora, meu velho? Jardim Bom Pastor. Quem? Jardim o quê? Jardim Bom Pastor. É, tem os mal também, viu, velho? Vou dizer uma coisa. Mal Pastor até, também tem, velho. Tem uma pegadinha porque tem a rua Bom Pastor. Mas essa aí é Santo André. É isso mesmo, Dom Benjamin. O pai é o Netinho Cover. É difícil hoje a gente ver muito pastor alemão, né? Você só vê na mão de policial, né? Sim. Antes, o pastor cachorro é sensacional, velho. Esse é um cachorro que maravilhoso. Esse é o cachorro que eu gostaria de ter. Eu acho legal. Eu tive capa preta e o canadense. Capa preta é muito legal. Pronto. Eu tive, ó, se eu falasse, se o cara falasse... Eu tive no meu sítio. Um polvo em casa, ele ia falar, eu tive dois polvos. Eu tive um capa preta. Agora teve um siri... Que falava inglês, ele falou. Eu tive o capa preto que chamava Uirá. É uma obsessão. Tive isso é mentiroso. Uma pastora canadense que chamava Polar. Fica quieta aí, tonto. Isso é mentiroso compulsivo, cara. Uma pastora canadense chamava Polar e um capa preto chamava Uirá. Ficava no meu sítio em Biúna. Eu tinha sítio em Biúna. Aham. Eu tinha. Tem foto? Eu vendi, velho. E tem foto do sítio, do cachorro? Vou trazer. E você com os cachorros a do Polar, sítio? A Polar, inclusive, vive em São Paulo até hoje, você quer saber? Ah, ela tem 100 anos. Não, ela deve ter uns 20. Ah, isso é mentiroso, mano. Ah, vai pro inferno, mano. Falando. Gente, o cara, olha, ele é doente. Eu tive que dar a Polar, sabe por quê? Ela começou a matar os bezerrinhos, RG. Ah, você tinha bezerrinho e bezerrinho. Não, tonto, ela dos vizinhos. Ah, pensei que você era um cara. Ela pulava. Você era um leão, velho. Esse cara é doente, velho. Você era um leão, cara. Você tinha um leopardo, velho. Ué, o cachorro virou um assassino, que eu posso fazer, velho. Ó, e ela sabe o que ela fazia? Ela saía correndo, pulava no lago e pescava peixe. Ah, verdade. É. Ela levava. Não, com a boca, idiota. Nossa, olha, aí o Mota chegava em casa, ela tinha fritado o peixe. Não, besta, ela não comia, ela trazia de presente pra gente. Tinha unha retrátil, eu chegava na beira. Ela não comia, ela só jogava no nosso pé. Ah, verdade. É que você nunca teve bicho, né, velho? É verdade, não, porque eu tinha o meu sítio em Biúna, o vendi. Nossa, como é mentiroso, Vinícius, velho. É uma ligação bem relâmpago aqui no estádio 97. Tá, quer mandar abraço pra quem? Não, é que time você torce. Palestra, Dudu. Opa, é nóis, irmão. Eu quero ir na torcida estádio 97. Parabéns, tá dentro da torcida. Você já sabe o endereço? Essa foi legal, não. Rua Padre Antônio Tomás, 72. Portão C1, pega o elevador, terceiro andar. Você vai ser recebido pela torcida estádio 97, camarote único, tá bom? Tá bom. Ô, amigão. Pode falar. Você gostou do Tite aí assumindo a seleção brasileira? Você acha que era o técnico ideal? Dos que tem hoje era. Era o ideal e acho que ele vai fazer um bom trabalho na seleção. Mas se você fosse o Tite, você assumiria essa condição de treinador da seleção? Assumiria. Por que não? Ah, mano, eu te diria inúmeros motivos aqui. Eu posso numerar mil pra você pra ele não assumir a seleção brasileira. Mas agora ele tem dois motivos pra assumir, mano. Primeiro, três, né? Primeiro, o desejo. Segundo, a grana. E terceiro, a vontade de ir pra fora. É a ponte pra ir, velho. E aquele outro negócio, aquele pensamento dele de mudança, ele estando lá dentro é mais fácil dele conseguir mudar alguma coisa. Vai embora. Não, esse é o. Pode ser o legal ou o não legal, ele conseguir mudar. Ô, RG, não sei se você concorda comigo, porque você é um cara que entende seleção aqui mais que todo mundo. Você gosta. Não, ele conhece há mais tempo, entendeu? Outra história. Mas eu tô falando, a seleção brasileira é uma vitrine, cara. O Tite fazendo um bom trabalho vai pra qualquer lugar do mundo. É, vira um cara conhecido. É, eu acabei de dizer isso, tá incorporado. Maior vitrine que o Corinthians, tá de brincadeira. Ah, para, vai, mano. Tá de brincadeira, que a seleção brasileira... Mas o maior vitrine que o Corinthians, foi uma vez pra fora. Uma vez, e quando? Quando foi que ganhou o título? Perguntaram pro Vicente Del Bosque sobre o Tite na seleção brasileira, falou, quem é? É, lógico, os caras não sabem quem é. Tite? Ué, quem é agora ele vai saber. Bosque, dá quem tchau, é, dá tchau que nós temos jaca, manda abraço. É Vicente Del Bosque, acabou, mano, acabou. Manda abraço aí, ô. Estão falando, o goleiro que é do 23 é o Ederson do Benfica. Ele pôs até o Júlio César no banco. Então tá, manda abraço aí que tá acabando o programa. Abraço pro pessoal lá do Bom Pastor, pro time do Só Quebrada, que a gente joga aí do futsal, daqui da Zona Sul. Sei. Mandar pro time do La Máfia e é nóis. La Máfia, beijo, joga lá. Falou, valeu, abraço, amigo, tchau. Obrigado, abraço, tchau. Valeu. Estádio 97, oferecimento do Extra. Você merece ofertas Itaipava pra reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra é Gol. E você, o que tá achando da semana? A minha tá ótima. Tá irresistível, com a semana irresistível Pizza Hut. A cada semana, 50% de desconto no sabor de pizza grande ou super fatia. É isso mesmo, 50% de desconto na pizza grande ou super fatia. Não é brincadeira, 50% de desconto nas deliciosas pizzas da Pizza Hut. Uma semana tão irresistível que você não vai parar de repetir como eu. Uma semana tão irresistível, cara, é muito barato, muito gostoso e muito Hut. Dessa vez o sabor é pepperoni. É só ficar atento e ver as lojas participantes pelo site pizzahut.com.br/sp. Que tal aproveitar agora mesmo? Acesse o site, descubra a loja participante mais próxima de você e aproveite. E para fechar, vou repetir mais uma vez, semana irresistível Pizza Hut. 50% de desconto na pizza grande e super fatia. Só Pizza Hut. É Pizza Hut! Estádio 97. Oi, gente! Futebol é aqui no Estádio 97. Ah, é o Willi Correia de verdade, ouvinte nosso. Obrigado, Willi. Aí é sim. Isso aí. RG, quem ganhou a camiseta do Estádio 97 com apoio de fitcamisetas.com.br? Grande ali, o Rodrigo Almeida. E quem ganhou o boné Estádio 97 Vista Aérea? Mauro Edson. É, Bonés Vista Aérea, telefone 3031-2288. E quem ganhou o jogo de dados do Sem Parar? O Josivan Barbosa. Parabéns, Josivan. Ganhou. Está de volta amanhã. Peraí, Sobrado, deixa eu mandar um abraço rapidinho aqui, ó. Mandar um salve.